vez mais perto de você, informando, prestando serviço e levando a boa música. Rádio Cotricel, dia 11 de junho, 43 anos. E no dia 12 de junho, um novo capítulo nesta história de sucesso. Vem aí a Cotricel FM 105.5. Rádio Cotricel. Cotricel. Show da tarde. Apresentação Neymar Santos. Ok, agora são 13h47, 13 para as 4, super tarde, segunda-feira, 12 de junho. Mas muito obrigado, Alô Restinga Seca, abraços, amigos na companhia do Super Tarde, em Restinga Seca, o nosso muito obrigado. Vou trazer mais música em seguidinha, aqui no Super Tarde, Super com Cara e Rede Super, loja Quero, sigo internet. E também doutor Rodrigo Farcilha em Santa Maria, conosco aqui no Super Tarde, segunda a sexta-feira. Esse seu olhar me deixa louco, me apaixona pouco a pouco, sem ter um pingo de dó de mim. Mistura de limão com aguardente, será que você não sente que esse olhar pode me embriagar? Isso é bom demais, ah, é bom demais. Você é a caipirinha que há muito tempo eu vinha com um louco atrás. Em frente então com o Super Tato, trazer mais música, entendeu? O povo que tá ligado, ligando pra gente, muito obrigado. Alô Moza, abraço Moza, tá nos ouvindo no fundo do Formigueiro, né? Ele e o Guigui, comemorando hoje o dia dos namorados, grande abraço. Mas ela que não perde por nada aqui o Super Tato. Obrigado a vocês aí, uma boa tarde pra ti, pro Guigui, pra Fran, pra Clarine, pra Tereza, estão nos ouvindo aí no fundo do Formigueiro, muito obrigado, abraço Moza. Mas uma boa tarde aí pra ti, pro Guigui então, que tão lá comemorando também nos dias, o dia dos namorados, um abraço, boa tarde, música pro namorado Lori, pelo dia dos namorados, música com o amado Batista, Andréia, corredor dos Kessler, obrigado Andréia, abração para ti Andréia, abraço Lori aí, corredor dos Kessler na companhia, para vocês uma boa tarde, muito obrigado pela companhia de vocês, um trezão do amado Batista, alô meu amigo lá, o Alair Penteado, também é fã do amado Batista, ouvindo nosso Poteiro Grande, grande abraço, alô Ronilda Penteado, ouvindo nós também no Poteiro Grande, obrigadão pela tua companhia, uma boa tarde. Boa semana, amigos ouvindo Super Tarde, o nosso muito obrigado. Uma boa semana para vocês aí, tá certo? Obrigadão pela companhia de todos. Nós vamos atender então o ouvinte que faz a seleção aqui do Super Tarde. Depois atendo o Nenê, que pediu música com o Eduardo Costa e o Bruno, A Vida Pelo Avesso. Abraço, Nenê, trabalhando, nos acompanhando. Pra ti uma boa tarde, bom trabalho, boa semana. Também tá com super tarde. Pessoal lá em Formigueira, alô Silvinho, obrigado, está nos ouvindo. A tua equipe de trabalho é uma boa tarde. Tá só pelo FM, abraço Silvinho, obrigado Formigueiro. O Gilmar também tá ligado, o Gilmar, o Ezio, a Mauri, a equipe toda. Tá lá na lida, na companhia aqui do Super Tarde, nosso muito obrigado em Formigueiro. Nosso abraço, alô Sérgio Vasconcelos em Juí também está na companhia, tô obrigado. O Marcos e a Cíntia lá em Caçapava do Sul na 15, uma boa tarde, também ligados com Super Tarde. Nosso muito obrigado, siga mandando um recado para nós aqui, tá valendo. 999-39-3280 e no 999-87-5948, o Amado Batista e o Leonardo, o Eduardo Costa com o Bruno. 13:52. Muito longe. E de repente apareceu você no meu pensamento. E então eu parei. Parei e fiz essa canção pra você. Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma você aqui. Olha, ainda nesta noite continuo triste pensando em você. Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não me esqueça. E aqui nessa distância que é tão grande, trancado nesse quarto de hotel, eu penso, será que vale a pena estar tão longe? Se você que eu tanto amo, ah, está distante. Olha, eu viajo muito, mas nem por um segundo posso te esquecer. Olha, este amor eterno, nem com o inferno pode se acabar. Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não me esqueça. Olha, ainda nesta noite continuo triste pensando em você. E você para e pensa e quer me esquecer. Peço, não me esqueça, nunca mais, não me esqueça, nunca, nunca mais, não me esqueça. Que não vá embora. Se nós dois que vai chorar, ninguém vai poder dizer. Amanhã é outro dia. E quem tem essa mania de amar igual a mim, por maior que seja a queda, o amor jamais se entrega quando chega o fim. Não vou dizer que a sua ausência não vai machucar, e não vou morrer aos poucos ao te perder, que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim no barranco, Tiquinho, rapaz. Rebenta. Deixe tudo como está. É. Não precisa arrumar a casa. Bem que dó. Vai sem pressa de voltar. Suas asas não lamente a nossa vida, se não foi tão colorida como a gente imaginou. Foi tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Não vou dizer que a que não vou morrer um pouco ao te perder, esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando quem não sou, que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim. Ok, super tarde, rodamos aí o Leonardo, o Eduardo Costa com o Bruno, Vida pelo Avesso, abraço para o Vladimir Molinari na companhia, a André mudou para o Loriwa, o namorado dela, Pensando em Você, rodamos com o Amado Batista, super tarde, na sua segunda-feira, hoje 22 de, hoje dia 12 de junho, Cotricel, hoje foi FM, daqui a pouquinho mais no 105.5. Vamos ao intervalo, de volta com muito mais na sua tarde, no Super Tarde, seleção do ouvinte. Já voltamos a atender você também. Continue ligando e ligados. Hoje, 12 de junho, dia dos namorados. Temperatura 12 graus aqui no tabuleiro. Agora são 4 horas com pontualidade, a gente volta em seguida. Para tudo! Chegou o segundaço Lojas Quero Quero. Tudo em construção, eletro, móveis e decoração em 10 vezes sem juros. Cilha fibro cimento 6mm 3 e 5 só R$79,90. É oferta imbatível. Refrigerador Frostfree 342 litros 10 vezes de R$249,90 sem juros. Guarda-roupas com portas de correr 10 vezes de R$69,90 sem juros. É toda loja em 10 vezes sem juros. Casa completa é no Segundaço Lojas Quero Quero. Você sabia que pode fazer suas compras no supermercado Cotricel sem sair de casa? No e-commerce do supermercado Cotricel, você tem toda a qualidade e variedade do supermercado na palma de sua mão. Além da qualidade que você já conhece, suas compras chegam com total segurança e eficiência no conforto de sua casa. Visite agora a loja online. Acesse www.supercotricel.com.br ou baixe o app na sua loja de aplicativos. Supermercado Cotricel, inovação e qualidade para bem atender. A Sigunifique está disponível em São Cepé. Vocês já podem ter a melhor internet do Brasil. Venha conhecer a nossa loja, localizada na Rua 7 de Setembro, 1150 Centro. São diversos planos de internet e fibra óptica, com estabilidade para a família toda ficar conectada. Seja trabalhando no home office, jogando, ou mesmo assistindo aquela série preferida. Aproveite as velocidades de internet de 300, 400 e 600 mega. Ligue para 0800-645-12. 1217 ou acesse sigo.com.br. Sigo Unifique, uma conexão surpreendente. Dr. Rodrigo Farsili, reabilitação oral e implantes. Através da odontologia digital, com rapidez, precisão e qualidade, construímos o sorriso que sempre sonhou. Lentes de contato dental, próteses fixas, sobreimplantes e alinhadores ortodônticos. Uma equipe completa lhe espera. Venha conhecer nossa clínica e vivenciar o que há de mais moderno na odontologia. Em Santa Maria, na Policlínica Wilson Waita, ao lado do Hospital de Caridade. Nos siga nas redes sociais, @ Rodrigo Farsili, @ Brenda.Lanzana Kashima e conheça um pouco do nosso trabalho. Ligue, doutora Brenda, 55992327884 ou 3028-3851. Secretaria de Saúde de São Cepé informa: como interromper o ciclo de vida do mosquito transmissor da dengue? Lavar com esponja, água e sabão, ao menos uma vez por semana, os potes que não podem ser colocados fora. Preencher pratos de plantas com terra. Garantir que caixas d'água ou cisternas de armazenamento estejam bem fechadas. Telar portas e janelas das edificações. Usar mosquiteiro, em especial em pessoas acamadas e ou crianças. Utilizar repelentes, individuais ou elétricos. Em São Cepé, denúncias de focos do mosquito devem ser realizadas à Vigilância Sanitária e Ambiental Municipal, localizadas na Rua Plácido Chiquiti, número 1150, prédio do CAS. Contato 3233-8160. Aqui tem qualidade e economia. Aqui é bom de comprar todo dia. Rede Super, a rede da sacola amarela. Sempre pertinho de você. Tá na mesa da família, tá no seu dia a dia. Rede Super. Supermercado Concari, integrante da Rede Super, em São Cepé, na Rua Lauro Bucão, esquina com a Humaitá. Eu quero viver algo novo. Igreja do Evangelho Quadrangular, lugar de novos começos. Participe de nossas concentrações de fé. Quinta-feira, 15 horas, tarde da vitória. Sexta-feira, às 19h30, noite de cura, libertação e milagres. Domingo às 19h30, noite da família. Em Deus, você encontra tudo aquilo que você precisa. Quadrangular, lugar de novos começos. Rua Juscelino Kubitschek, 485, atrás da Escola Valmará. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Empreendedor, conte com o Sicredi para crescer. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu negócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. E ainda reinvestimos recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Comércio de Madeiras Sanson. Vende lenha em metro, moirões, ripões, mangueiras, toras, tramas e lenhas para lareira e fogão a lenha. E ainda realiza compras de mato. Isso, compramos mato. Comércio de Madeiras Sanson, junto à borracharia do Osmar, no trevo do bairro Londero, ou na lavagem do Cristiano Schmidt, no viaduto de acesso a São Cepé. Comércio de Madeiras Sanson. Fale com o amigo Gago e faça bons negócios. Fone para contato 51, código de área 997-250318. Repito, 51, código de área 997-250318. Comércio de Madeiras Sanson. Compramos mato. Entre em contato conosco. O Rádio Livre que você está ouvindo agora precisa de você. Comprando de quem anuncia aqui, você ajuda esse anunciante a crescer. Assim, ele pode continuar ofertando seus produtos e serviços, gerando mais empregos e renda, e nós podemos trabalhar ainda mais por você, por sua rua, por seu bairro, nossa cidade, nosso estado e país. Compre de quem anuncia no rádio. Ele valoriza muito o que é local. Não quebre essa corrente. Juntos, seremos ainda mais fortes. Uma campanha da AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Rádio Cotricel AM, São Cepé, Rio Grande do Sul. ZYK 342, 1.200 kHz, 1.000 watts de potência. A emissora da Terra. www.radiocotricel.com.br. A sua melhor companhia, Neymar Santos. Amigo, tenho coração. Ok, voltamos super tarde com você na segunda-feira. Vamos em frente, vamos trazer mais música. Atendeu o ouvinte, tá ligado e nos ligando. Nosso muito obrigado. Uma boa tarde. Alô, Lúcia, na Avenida Jean Simões. Obrigado, Lúcia, na sintonia. Tarde bacana para ti, muito obrigado. Nos ouvindo, nosso abraço, boa semana. Vamos trazer um abraço pro pessoal do bairro Cristo Rei. Também ouvindo nós, uma tarde bacana para vocês todos aí. Alô, Binho, Binho tá sempre nos ouvindo também na tarde. Abraço, Binho. O Binho é o homem da estrada aí, do caminhão, do volante. Mas sempre nos acompanha. Obrigado a vocês pela companhia. Pessoal do bairro Curtos nos ouvindo. Uma boa tarde. Um abraço, vai lá para o Didi, que pediu a Perigosa e Linda, Corpo e Alma. Na sequência, a gente traz o Corpo e Alma, Perigosa e Linda. Um abraço, Didi. Alô, meu povo aí do bairro Cristo Rei. Uma boa tarde, tá bom? Didi, um abraço para ti. Melhores para Dona Maria, que está internada, a avó do Didi do velho. Um abraço. Vou trazer Perigosa e Linda, Corpo e Alma, lá em São Gabriel. Um abraço. Lá para São Gabriel, para Sirlei, tá nos ouvindo. Manda pro seu eterno namorado, Polimar Oliveira. Estou apaixonada, João Paulo e Daniel. Abraço, Sirlei. Catuçaba, São Gabriel. Muito obrigado, Sirlei. O Polimar Oliveira. Abração para vocês. Estou apaixonada, João Paulo e Daniel. A gente roda na sequência. Para vocês aí, muito obrigado, viu, Sirlei. Obrigado, Polimar. O pessoal de São Gabriel nos ouvindo. Uma boa tarde. O seu eterno apaixonado aí, né? O Polimar. Boa tarde, amigo. É Valdio Clé. Gostaria de ouvir a música com Leonardo Fantasia. Obrigado. Ótimo final de tarde a todos nós. Obrigado, Valdio Clé. Na Vila Bloque, abração pra ti, Valdio Clé. Boa tarde, o pessoal da Vila Bloque nos ouvindo. Corpo e Alma, João Paulo e Daniel e o Leonardo. 4 e 10. Nunca mais queria amar.

na esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho? Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, super tarde, agora são 4h22, nós rodamos aí a música, foi com o Leonardo Fantasias. Alô, Valdioclé, um abraço, Valdioclé na Vila Blanc, ligada com a gente. Muito obrigado, João Paulo Daniel, estou apaixonado, Serlei o Poli, como é Poli o quê? Deixa eu ver aqui, o Polimar Oliveira lá em São Gabriel, Catuçaba, abraço, estou apaixonado, João Paulo Daniel. Antes foi rodamos aí Corpo e Alma, Perigosa e Linda, o Didi tá ligado conosco na Cristo Rei, e a Tânia Malé também tá ligada e ouviu a Perigosa e Linda. Um abraço a vocês, é uma tarde bacana, 12 de junho, dia dos namorados, tá ficando mais frio agora. São 4h23, super tarde. Nós vamos até as 5h30 com o Super Tarde. Para as 5h30, o cerimonial começa aqui na Rádio Cultricel dos Migração para o FM. Em seguidinha por aqui então, 4h23. Ainda estamos no AM, daqui a pouquinho mais no FM 105.5. Para você ligado, uma boa tarde, boa segunda, boa semana, 12 de junho. Vamos fazer mais intervalo. Em seguida voltamos com mais Super Tarde para atender o seu pedido musical. Chegou o Segundaço Lojas Quero Quero. Tudo em construção, eletro, móveis e decoração em 10 vezes sem juros. Telha fibro cimento 6mm 3 e 5 só R$ 79,90. É oferta imbatível. Refrigerador Frostfree 342 litros 10 vezes de R$ 249,90 sem juros. Guarda-roupas com portas de correr 10 vezes de R$ 69,90 sem juros. É toda loja em 10 vezes sem juros. Casa completa é no Segundaço Lojas Quero Quero. Procura por uma refeição deliciosa para seu horário de almoço? Então não procure mais. Venha até o restaurante Cotricel, localizado em anexo ao supermercado Cotricel de São Cepé. Oferecemos buffet livre por quilo, garantindo que você tenha liberdade para escolher exatamente o que deseja saborear. Com uma incrível variedade de pratos frescos e saborosos, temos certeza de que você encontrará o cardápio ideal para todos os gostos. O restaurante Cotricel está aberto e pronto para servir o melhor da gastronomia de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 13h30, e aos sábados, das 11h30 às 14h. Desfrute de uma deliciosa refeição em um ambiente acolhedor e amigável. Restaurante Cotricel, onde o sabor e a qualidade se encontram. A Sigunifique está disponível em São Cepé. Vocês já podem ter a melhor internet do Brasil. Venha conhecer a nossa loja, localizada na Rua 7 de Setembro, 1150 Centro. São diversos planos de internet e fibra óptica, com estabilidade para a família toda ficar conectada. Seja trabalhando no home office, jogando, ou mesmo assistindo aquela série preferida. Aproveite as velocidades de internet de 300, 400 e 600 mega. Ligue para 0800-645-1217 ou acesse sigo.com.br. Sigo Unifique, uma conexão surpreendente. Para suas viagens ficarem tranquilas, conte com o Posto Cotricel. No Posto Cotricel, você encontra combustível com a qualidade BR Petrobras. Realiza revisão e troca de óleo, calibra os pneus e ainda você pode fazer um lanche na conveniência do posto. Abastecendo R$ 150,00 no mês, você concorre e participa da promoção Tanque Cheio. Posto Cotricel, seu parceiro na estrada com a qualidade Cotricel que você conhece. BR-392, São Cepé. Dr. Rodrigo Farsili, reabilitação oral e implantes. Através da odontologia digital, com rapidez, precisão e qualidade, construímos o sorriso que sempre sonhou. lentes de contato dental, próteses fixas, sobreimplantes e alinhadores ortodônticos. Uma equipe completa lhe espera. Venha conhecer nossa clínica e vivenciar o que há de mais moderno na odontologia. Em Santa Maria, na Policlínica Wilson Waita, ao lado do Hospital de Caridade. Nos siga nas redes sociais, @RodrigoFarcilli, @Brenda.LanzanaKashima e conheça um pouco do nosso trabalho. Ligue, doutora Brenda, 55992327884 ou 3028-3851. O Mercado e Depósito de Gás Paraná está há 28 anos atendendo a comunidade de São Cepé e região, com a qualidade e atenção que todo cliente merece. Nossos colaboradores estão sempre prontos para prestar um atendimento personalizado. Se faltou gás, não esqueça de pedir o melhor gás do Brasil, Liquigás. Você ainda ganha um brinde na hora e cupom para concorrer a 5 recargas de gás. Todo primeiro sábado do mês, ligue 3233-1329 ou 99689-4546. Peça seu gás e boa sorte. Mercado e Depósito de Gás Paraná. 28 anos de bom atendimento e qualidade. O inverno está chegando e para garantir o cuidado de suas criações, conte com as rações e concentrados da Cotricel. As rações e os concentrados da Cotricel são produzidas através de grãos nobres selecionados, garantindo a nutrição e o cuidado que os bovinos, suínos, ovinos e equinos e as aves necessitam. Além da alimentação balanceada, na Agropecuária Cotricel você encontra uma gama de produtos veterinários que auxiliam na saúde dos animais, garantindo a produção e a qualidade. Seja um associado da Cotricel e conte com atendimento veterinário diretamente na sua propriedade. Rações e concentrados Cotricel. Garantia de qualidade para você produzir mais e melhor. Aqui tem qualidade e economia. Aqui é bom de comprar todo dia. Rede Super, a rede da sacola amarela. Sempre pertinho de você. Tá na mesa da família, tá no seu dia a dia. Rede Super. Supermercado Concari, integrante da Rede Super, em São Cepé, na rua Lauro Bucão, esquina com a Humaitá. Quem aí também estava esperando pela chance de ter seu carro, moto, caminhão pelo Cred? Agora você pode! Com a Cred, você pode financiar o seu veículo novo ou usado. Muito mais facilidade para ter o seu próprio carro, moto ou caminhão. Está esperando o quê? Vem para a Cred! Você quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp 996-07-3368. 996-07-3368. Cred. Rádio Fundação Cotricel. Neymar. Super Tarde, no ar, com Neymar Santos. Neymar. Existem momentos na vida que lembramos até morrer. Passados tão tristes do amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está preso em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer. ao amor. Em mim uma paixão nascia. Entre a penumbra um rosto na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Meses depois uma carta e nela a palavra adeus. Fui ser ok, agora são 4 horas com 32, super tarde. Segunda-feira, 12 de junho, temperatura, vamos ver quanto é a temperatura aqui no Alto Tabuleiro, nesta segunda fria, gelada, geada hoje pela manhã, amanhã tem de novo. É o super tarde com você, daqui a pouco mais com o Tradição no FM, 105.5, temperatura, vou ver em seguida como é que tá a temperatura em São Cepé. 4h33. Legal, vamos em frente, 13, a temperatura, sensação de 12 nesta tarde de quarta, segunda-feira. Olha, nós vamos em frente com o nosso Super Tarde, com a Tradição no seu rádio. Daqui um pouquinho mais no FM 105.5, vamos em frente, vamos trazer, atender o pedido musical do ouvinte. O pessoal nos ouvindo aqui, um abraço, vai lá pro na Vila Block, pede música, Pecado de Amor com a Fátima Leão. Obrigado, amigos da Vila Block, então, nosso abraço. Vocês da Vila Block, uma boa tarde. Música com a Fátima Leão, Pecado de Amor. Vamos rodar em seguidinha. Então tá legal, agora são 4h35, super tarde, nesta segunda-feira, 12 de junho, porque o mais no FM 105.5, Garcia, boa tarde. Boa tarde, Neymar, boa tarde aos nossos ouvintes, estamos aí nos ultimando os contando preparativos, os minutos, né? Aí, né? Oi? Minutos, contando os minutos, contando, né? Os minutos, lembrar que 5h30 nós vamos a ter uma programação especial, né? Isto. Já estará no ar, né? Exato, vamos seguir por aqui. Exato, é. E aí nós vamos transmitir inclusive esse espaço da 5h30 aqui pela JGTV. Então 5h30 nós vamos entrar no ar com a transmissão também da JGTV. O pessoal quiser conhecer e ver toda a cerimônia como vai ser então, né? Solenidade com a presença aí de autoridades, nós vamos estar mostrando aí também. E pelo Facebook da Rádio Cotricel também, né, Neymar? Então, corre, que os ultimatos, né, Garcia? Daqui um pouquinho mais, então, né? Com certeza. E o pessoal acho que tá no, vai poder ouvir pelo rádio e ver também as imagens. Poder, aí, exatamente. Sintonizar 105.5. Isso. Eu não posso me esquecer, senão o Dornelis vai ficar bravo comigo, ele, né? Tá no teu bico, né? É, tá, e faz desde onde que ele tá me cuidando. É verdade. Então... Dornelis, que é o homem responsável aí pela... O profissional responsável pela colocação no ar da rádio, a parte técnica toda, né? E então não corre ali, né? Eu isso te, aí. Te mando ali. Mas e tudo certo, ainda um pouquinho vai mais. Vai dar, vai dar. Isso, daqui um pouquinho mais, vamos pro FM e você vai poder acompanhar pela... Você tá montando com a tua equipe também, né? Exato, já estamos montando o teu equipamento pelo YouTube, Jornal do Garcia TV e no Facebook, através do Facebook do jornal também. Que legal, até o cachorrinho tá... Nosso cachorrinho tá. Nós temos um mascote aqui. Temos, ele exato. Tomou banho hoje, veio todo bonitão de gravata. O Marião e foi feito um crachá pra ele. É, porque aqui também a gente cuida dos animais, seguido aparece animais e a gente acaba adotando, né? É, o Marião levou ele de manhã pra dar o banho lá na. Tá bonitaço. Nós vamos mostrar ele tarde. Nas fotos, depois com mostrar certeza. Na TV também, né? Também. Nosso mascote, né? Ele tá de crachá, né? É, cada um chama ele de um nome, né? Exato. Guabiju, pretinho, preto. Ele atende qualquer um, qualquer um. Mas ele se presta, olha, eu fiz uma foto agora dele. Com o novo, com a nova logomarca ali fora, uhum. E ele sentou e de crachá e tudo, e nós vamos postar essa foto depois aqui e mostrar o nosso mascote aqui, que é o nosso cachorro, exato. Né, que aparece. Ele... Já apareceram muitos por aqui, a gente já perdeu vários também, que atropelado na rodovia. Exato. Eu adotei uma na verdade, a Filoca também em casa hoje. Outro, né? A Aziz levou outro, lembro e assim disso. Tem sido. Quando aqui eu... é um lugar que aparece muitos cachorros, né? Quando eu entrei na rádio... Nós somos amantes dos animais, né? E o Garcia... Quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, tinha a preta, né? Tinha a pretinha. É, mas aquela morreu de morte morrida, né? É, aquela morreu de velha mesmo, exatamente, né? Exatamente. Mas seguido aparece por aqui, uns acabam ficando e a gente adotando, exatamente. Né? Exatamente. E nós temos um novo mascote, que coisa incrível. É. Olha, alguma coisa tem em comum no sobrenatural com Deus em relação aos animais, porque ele parece alguém que andou por aqui. É verdade. E tá ali se prestando e tirou foto e claro. A gente mandava ele sentar tá e se posicionou. Tomado, né? Tá bonitinho. Não, é incrível o que é a questão dos animais, né? Exatamente. Tava ali só atrás da Kenny e da Juliana, né? Exato, exato. Então tá. Um pouquinho mais, Garcia. Falamos 5:30, então. Transmissão, então. Né? Agora entrando no ar e também um a transmissão mais. Da JGTV, mostrando todos os detalhes dos bastidores aqui da rádio. Isso. Valeu, Garcia. Nosso colega está aqui, os demais estão chegando, a turma toda por aqui. Daqui a pouquinho mais, a Cotricel no 105.5 no seu FM. Super Tarde, Super com Carne, Rede Super, Loja Quero Quero e Sigo Internet. A Eva manda lá para o seu Eni Xavier. E aí, mana, tá bem? A mana, esposa do Edinho, tá aqui com a gente também. Abraço, mana, faz uns salgados bacana, né, mana? Isso, um abraço pra tua mãe lá, pra dona Salete. Uma hora tem que ir lá pra conhecer ela, o seu Paulo, todo mundo nos ouvindo no bairro Martins, nosso abraço. E a mana tá já aqui conhecendo os estúdios da Rádio Novo aí, né? Muito bonito, né, mana? Então, tá. Um abraço pra você, então. Olha só, agora 4:39, a dona Eva tá ligada. Manda pro seu Eni Xavier, lá na Boca da Picada em Formigueiro. Ela pediu a Vitória Forgerini, Amor e Saudade. A gente roda na sequência. Um abraço. Lá o pessoal da Vila Bloch pediu Fátima Leão, Pecado de Amor. Um abraço a vocês da Vila Bloch. Uma boa tarde. Bairro Curte também, Boca da Picada, Formigueiro. Ok, 4:39, o Bala, tá ligado? Abraço, Bala, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Neymar. Toca uma música do Zé Felipe. Valeu, estamos na escuta do programa. Obrigado, abraço, Bala. Abraço, pessoal do bairro Londro. A turma do Vevec tá nos ouvindo. Uma boa tarde. Aqui você pede, aqui você ouve. 20:05. Vitória canta primeiro. Depois tem a Fátima Leão e tem o pedido aí do Bala, que é o Zé Felipe. Você

A Agropecuária Cotricel tem soluções e tecnologias para o campo e a cidade. A Agropecuária Cotricel oferece uma linha completa de defensivos, fertilizantes, corretivos, sementes, produtos veterinários, rações e concentrados, além de ferramentas e utilitários destinados a atender as demandas da comunidade. Agropecuária Cotricel em São Cepé, Formigueiro, Restinga Seca e Vila Nova do Sul. Agropecuária Cotricel. O Lojão Utilar está recheado de novidades. Estamos com toda a linha de inverno para você não passar frio nesta estação. Temos muitas variedades em pantufas, botinhas de pelo, meias de lã, mantas, luvas, toucas, tudo para você ficar bem quentinho. Vem para o Lojão Utilar e conheça nossas variedades em produtos. Tudo com preços ótimos e com parcelinhas que cabem no seu bolso. Parcelamos suas compras em até 6 vezes nos cartões. Lojão Utilar. Tudo o que você precisa para sorrir novamente está aqui na Oral Unique. Com máxima qualidade e alta tecnologia em implantes, proporcionamos liberdade para você viver todos os momentos de frente. Recupere sua autoestima, tenha mais bem-estar, saúde e confiança. Agende uma avaliação. Acesse oralunique.com.br/Santa Maria ou ligue 55-3307-0707, CRO 23.560, na Avenida Medianeira 108, em Santa Maria. Você já conhece o Hotel Recanto? Localizado no Recanto Maestro, próximo à cidade de Restinga Seca, o Hotel Recanto possui a infraestrutura perfeita para seu evento corporativo, salas modernas e sofisticadas, atendimento personalizado e gastronomia inigualável. Venha conhecer o Hotel Recanto. Rádio Cotricel, a emissora da terra, sempre ao seu lado. Neymar. Super Tarde, no ar, com Neymar Santos. Neymar. Os Federais, a explosão do Brasil. Ok, legal, voltamos, faltando 5 para 5, Super Tarde, na sua tarde, na sua segunda-feira. 12 de junho, dia dos namorados hoje. Dia que a Cotricel vai pro FM, daqui um pouquinho mais, no 105.5. Você na estrada, naquela carona, nosso muito obrigado, a região ligada. Uma boa segunda-feira. Alô, Vânia Leão, em Caçapava do Sul. Obrigado, Vânia, tá na sintonia. Boa tarde pra ti, muito obrigado. Os amigos em Caçapava do Sul. Aquele abraço a Maria Dias. Obrigado, Maria, tá ligada na Vila das Flores. Um abraço a Maria Dias, também tá ligada na Cotricel, sempre no Super Tarde. Obrigado, Maria. Grande abraço pra ti, tá bom, Maria? Eu já ouvi aí, Deus do Meio-Dia no Chama Crioula com o Bruno e segue com a gente firme e forte aí na bairro na Vila das Flores. Então, obrigado a você, então. Um abraço pra Maria Dias. Alô, Ana Rangel, na Curta Ligada. Obrigado, Ana. Pra você, uma boa tarde também ligada no Super Tarde. A Ana Rangel, um abraço, Ana. Fazendo pão aí, né? Um pão muito bonito. Mandou uma foto pra nós aqui, né? Como não dá para comer telefone, como diz o Wilson Cirulino, então vamos abraçar você. Obrigado, uma hora a gente compra um pão teu aí, viu, Ana Rangel, que tá muito bonito teus pão aí, tá, minha amiga? Um abraço, obrigado a vocês do bairro Curtos. Uma boa, tá, já mandou a foto aqui, né? O Wilson fala muito, não dá para comer telefone, né? Mas tá valendo, igual. Obrigado pela companhia de vocês aí na Curtos. Uma boa tarde. Acho que é muito cedo, Ok, agora faltando 2 para 5, super tarde com você, segunda-feira. Abraço pra Fernanda, alô Fernanda, Dona Inês aí no centro nos ouvindo, na Percival Brenner, tô obrigado. Um abraço lá pra Márcia Moraes e pra a Júlia nos ouvindo aí no centro, um abraço a vocês, tô obrigado. A Rosane de Oliveira, abraço Rosane. Onde é que eu não tenho pedido a Rosane? Vou achar por aqui pra atender você. Ela pediu aqui, ó. Eu só quero te ver feliz. Ela pede com Fernando Mendes. Grande Fernando Mendes marcou a sua época aí com seus grandes sucessos, né, dos anos 70, 80. Abraço Rosane de Oliveira. Aí na 7, brigadão pela tua companhia. Tarde bacana pra você. Boa segunda, boa semana. Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada, pois toda sorte é, tem quem acredita nela. Ô, boa tarde, querido. Queria desejar um feliz Dia dos Namorados pro Fabiano, meu namorado há 14 anos. Agradeço por ser esse homem maravilhoso, ótimo namorado, tá legal. Obrigado, Simone, aí no corredor do Sidoca. Essa é pra ti, pro Fabiano, pra tua família. E então ela manda um abração pra ele pro Dia dos Namorados, que é hoje. Obrigado, Simone, nosso ouvinte, nossa amiga aí do corredor do Sidoca. Ótima tarde, vocês do Bairro Zinari nos ouvindo. A Nelly tá ligada, a Preta ligadinha conosco no Bairro Zinari, obrigado. Pessoal do Bairro Ponte ouvindo nós também, uma boa tarde, ótima segunda-feira, boa semana. Alô Alice, boa tarde amigo, estamos na escuta, obrigado Alice no São Judas. Abração pra ti Alice, obrigado a você, boa semana pra ti. Lá no comecinho do programa mandou uma mensagem, a Tássia tá fazendo umas rosquinhas de cachaça, essa hora tão pronta já, né Tássia? Abração pra vocês aí, brigadão, boa semana. Pessoal do Terceiro Distrito ouvindo nós, uma boa tarde. Então tá legal pra Rosane, vamos trazer o Fernando Mendes. Eu só quero te ver feliz. Um abraço, Rosane. 5:01, 12 graus. Quando você sentir vontade de chorar, não chore não. Pode me chamar que eu virei chorar por você, menina. Quando você sentir vontade de sorrir, me avise que eu venho pra nós dois sorrirmos juntos, menina. Quando você achar que o mundo é pequeno pra sua tristeza, me chame que eu faço ficar grande pra sua felicidade, menina. Quando você sentir vontade de amar, me chame, que eu venho amar você. Eu venho sim. Quando você sentir que está tudo acabando, me chame, que eu venho ajudar você a reconstruir, menina. Chame logo, eu venho sim. Eu venho sim. Chame logo, eu venho sim. Eu só quero te ver feliz. Se você estiver precisando ouvir de alguém, eu te amo, me chame, que eu digo a qualquer momento e com sinceridade, menina. Se você precisar de companhia naqueles dias tristes e nublados, eu farei seus dias lindos e ensolarados, menina. Quando tudo estiver obscuro e na dúvida, me chame, que eu faço o obscuro todo claridade, menina. Quando você sentir vontade de amar, me chame, que eu venho amar você. eu venho sim. Quando você sentir que está tudo acabando, me chame, que eu venho ajudar você a reconstruir. Menina, chame logo, eu venho sim. Eu venho sim. Chame logo, eu venho sim. Eu só quero te ver feliz. Ok, legal, são 5:54, temperatura 12, super tarde, até as 5:30. Um pouquinho mais com o Tricel no FM 105.5. Estão por aqui o pessoal aí chegando. Os colegas estão chegando por aqui também, o presente já se encontra com a gente aqui. E daqui a pouco mais estamos indo para o FM 105.5, super tarde, de segunda a sexta, das 2:30 às 5:30. E agora também estou aos domingos com vocês, começamos ontem, os domingos. Das 9:30 à 1:00 PM, ao vivo, os domingos aqui na Rádio Cotricel, então, de São Cepé. Obrigado a região toda. Alô, Rosane, rodando para você, o Fernando Mendes. Agora são 5:05. Super tarde, oferecimento do supermercado Concari, da Rede Super, da loja Quero Quero, uma loja infinita. Sigo internet na 7 com a Clemência do Barnaschi e o Dr. Rodrigo Farcilli em Santa Maria, junto à clínica, a Policlínica Wilson Aita em Santa Maria, ao lado de Caridade. Lá tem o Dr. Rodrigo Farcilli. Eu volto em seguida, 5:05, temperatura 12. Dr. Rodrigo Farcilli, reabilitação oral e implantes. Através da odontologia digital, com rapidez, precisão e qualidade, construímos o sorriso que sempre sonhou. Lentes de contato dental, próteses fixas, sobreimplantes e alinhadores ortodônticos. Uma equipe completa lhe espera. Venha conhecer nossa clínica e vivenciar o que há de mais moderno na odontologia. Em Santa Maria, na Policlínica Wilson Aita, ao lado do Hospital de Caridade. Nos siga nas redes sociais, @ Rodrigo Farcilli, @ Brenda.LanzanaKashima e conheça um pouco do nosso trabalho. Ligue, doutora Brenda, 559-9232-7884 ou 3028-3851. A Sigunifique está disponível em São Cepé. Vocês já podem ter a melhor internet do Brasil. Venha conhecer a nossa loja, localizada na Rua 7 de Setembro, 1150 Centro. São diversos planos de internet e fibra óptica, com estabilidade para a família toda ficar conectada. Seja trabalhando no home office, jogando, ou mesmo assistindo aquela série preferida. Aproveite as velocidades de internet de 300, 400 e 600 mega. Ligue para 0800-645-1217 ou acesse sigo.com.br. Sigo Unifique, uma conexão surpreendente. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Empreendedor, conte com o Sicredi para crescer. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu negócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. E ainda reinvestimos recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Precisando de dinheiro rápido e fácil? A Delta Sul faz mais por você. Com o empréstimo pessoal Delta Sul, você sai com dinheiro na mão de forma rápida, fácil e segura. É isso mesmo que você ouviu. Dinheiro na mão, na hora. Se interessou? Vá até a nossa loja mais próxima e faça sua simulação. Delta Sul faz mais por você. Produtor, a hora é agora de planejar a próxima safra e de comprar os insumos para cada momento e necessidade do ciclo das lavouras. A Tua Agro coloca à sua disposição o mais completo portfólio de produtos e serviços do mercado, com experiência, tecnologia, inovação e a competitividade de um dos maiores grupos do agronegócio brasileiro. Fale com o consultor e comprove. É fácil negociar e trabalhar com a Tua Agro. Cotricel, a emissora da terra, sempre ao seu lado. A sua melhor companhia, Neymar Santos. Nada. Eu quero um amor fogoso, fica mais gostoso quando chega a madrugada. Vou andando por aí numa noite linda, toda iluminada. Tá legal, são 5 horas e 9:59, daqui a pouquinho no FM 105.5, Rádio Cotricel de São Cepé, Super Tarde, Super com Cara e Rede Super, Loja Quero Quero, a Loja Infinita, Sigo Internet, também, o Sigo Internet, Dr. Rodrigo Farcili em Santa Maria. Um abraço, pessoal do Tupanci nos ouvindo, nosso muito obrigado. Alô, Mata Grande, Marisa, tá ligada? Obrigado a vocês aí, uma boa tarde. Ótima segunda-feira, boa semana. O Paulo lá em Venâncio Aires ouvindo nós. Obrigado, Paulo, para ti, para o Márcio, para o Carcaça na companhia. Muito obrigado a vocês, é uma tarde bem bacana. Um pouquinho no FM 105.5, Cotricel no seu rádio. Ontem, dia 11, Cotricel, 43 anos. Agora são 5:10. Então, tá bem, 5:10, vamos em frente. Olha, um abraço aí, alguém mandou uma mensagem aqui. Tô aguardando a FM, só ouvi, né? Então, daqui a pouquinho mais, 5:30, vamos colocar no FM. A gente vai seguir por aqui com o cerimonial, daqui a pouquinho mais aí com os colegas, estão quase todos por aqui. E também os amigos, convidados, autoridades chegando daqui a pouquinho mais por aqui com a gente também. Então, fiquem ligados aí, a partir da seguinte já liga no FM também, a MFM. E começa o cerimonial aqui, então, desses fatos históricos para nós aqui, São Cepé, Rádio Cotricel, daqui um pouquinho mais, no 105.5. Abraço a você de toda a nossa região. Alô, Formigueiro, obrigadão pela companhia. Abração para o tio Zeca, Lanantã, Faria, tá ligado com a gente, muito obrigado. A Rosa e o Matheus, corredor dos Bruno, terceiro distrito, também nos ouvindo, uma boa tarde, boa semana. 5:11. Simone, tá ligado? Abraço, Simone, lá no bairro São Francisco. Obrigadão pela tua companhia, tá bom? Simone, um abraço, pediu o corpo e alma. São coisas do amor. A Juliana tá ligada no fundo do Formigueiro, tá no aguardo do FM. Abraço, Juliana. Abraço, Cláudio. Abraço, fundo do Formigueiro. 5:10. 5:11 agora. 5:11. Já rodando bastante música pra vocês aí. E daqui um pouquinho a gente volta, então, com a sequência da programação aqui. Com os demais juntos aí pra daqui um pouquinho pro FM 105.5. Daqui um pouquinho mais. Abraço, Simone. Tá aí o teu pedido rodando musical Corpo e Alma. 5:12. 12 é a temperatura. Este amor morreu. Quero amor não existe mais. Mas a verdade não dá pra esconder. Meu bem, não vamos chorar, são coisas do amor que não dá pra entender. Me dê um abraço e um beijo antes do adeus, porque não somos os culpados, este amor. Faça feliz. Não quero que você chore ao lembrar de mim. Legal, tá aí o Corpo e Alma. Alô, Fernanda, obrigado a vocês pela companhia. Boa tarde, ótima segunda-feira, boa semana. Corpo e Alma, são coisas do amor. Super tarde, super com carne, rede super, loja quero, quero. Sigo internet também, Dr. Rodrigo Farcilli em Santa Maria. Um pouquinho mais no FM 105.5. Agora são 5 horas e 16. Musical Terceira Dimensão. Ótima tarde, 5 e 16. Legal, legal, 5h19, super tarde, Cotricel, daqui um pouquinho mais no FM 105.5. Muito obrigado a você ligando com a gente. Ótima segunda, Os Atuais. São 5 horas com 12, 5h22, Rafael Silveira Rosa, viu, Cirulene, Sabrina Ramos, Integração Restinga Seca e a 97 aqui junto com a Cotricel, que legal. Abraço a você, porque a gente fala com essa turma toda aí. 5h22, Super Tarde, traz música, banda Passarela, Por Causa Dela. 5h22, 12 graus. Por causa dela que andei jogando dinheiro fora. Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço. Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barco, bebi por 100. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por 100. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. É, amigos, agora eu mudei. Que sem ela eu não sou ninguém. Foi por causa dela que hoje não fumo e não bebo mais. Porque percebi amasse eu a perderia. Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz. E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria. Enquanto os amigos que nos rodeiam vêm perguntar por qual o motivo que resolvi mudar tanto assim, eu não me envergonho, logo respondo que foi por ela. E que foi com ela que aprendi a gostar de mim. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Ok, legal, 5 horas com 25, 5 e 25, super tarde, foi a banda Passarela por causa dela. Alô, Alessandra, tá ligada? Obrigado, Alessandra. Alessandra da Silva Santos. São Cepé nos ouvindo, obrigado, Alessandra, só pelo FM. Abraço a você, obrigado, boa tarde. Mais música na sequência aqui da nossa programação, daqui a pouquinho no FM 105.5. Chegando os amigos por aqui também, daqui a pouquinho o cerimonial da Cotricel, meu amigo Wilson Carlos, Cirolini, Rádio Integração e o Rafael. E a Sabrina Ramos lá da 97. Os demais estão chegando por aí. O nosso abraço a vocês todos. O presidente já está por aqui também, o José Paulo Salerno. E os demais da Cotricel chegando em seguidinha no FM 105.5, 5 horas e 26 minutos, 12 graus. Música. Aí a rainha musical. Dos meus pensamentos e esse guardanapo amassado diz como é que eu tô sofrendo por amor, sofrendo por amor. Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô sofrendo por amor, sofrendo por amor. Dos meus pensamentos e esse guardanapo amassado diz como é que eu tô sofrendo por amor, sofrendo por amor. Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô sofrendo por amor, sofrendo por amor. Sofrendo por amor. se guarda na poa amassado, diz como é que eu tô. Novo sucesso no sul. Em cima também, ó, mais forte, mais forte. Esse guardanapo amassado, diz como é que eu tô. Casinho! Sofrendo por amor. Obrigado, gente! Pode lá. Ok, tá legal, 5 horas com 30 minutos, 5 e meia, temperatura 12 graus, super tarde, Cotricel, programação especial hoje, daqui a pouquinho no FM 105.5, obrigado Eli, ouvi nós no Bairro Ponte, abraço Eli, pra ti, pra Eva, tô obrigado, uma boa tarde, tá só pelo FM, abraço Eli, alô Alessandra da Silva, também nos ouvindo, a nossa abração, ótima tarde pra vocês, é final de tarde, chegando, 12 graus, tá esfriando, 5h31, os atuais. Ok, 5 horas, 5:34, 5:34, Cotricel no seu rádio, no AM, daqui a pouquinho mais no FM. Pessoal, estão só no aguardo aí, muito obrigado, os amigos, aqui mandou boa tarde. Hoje começa a FM, sim, daqui um pouquinho mais, então tá, fica com a gente aí, obrigado os amigos, estão com a gente, mandou seu recadinho, essa mensagem. Aqui vem outro abraço, a Alessandra tá ouvindo, tá, guardando o FM também, um abraço pra ti, muito obrigado. Daqui um pouquinho mais, o pessoal perguntando que hora começa, daqui um pouquinho mais, você vai sintonizar no 105.5 aí, tá? Daqui um pouco mais então. Um abraço, alô Dona Cleci Barcelos no Formigueira, tá ligado? Um abração pra vocês aí. O Jalão tá viajando com o Wilson, né? Isso, um abraço lá em Formigueiro. Um abração pra vocês aí, obrigado. Boa tarde, estou na expectativa também. Obrigado, o frio tá pegando, tá esfriando. Um abraço pra Daniela do bairro São Cristóvão, obrigado, Daniela. 5 horas com 35, 5:35, 12 graus, os federais, aqui no, na programação da Cotricel, daqui a pouquinho no FM. Cotricel, 1200 AM, um forte canal de comunicação na região, unindo campo e cidade na mesma sintonia. Levando a boa música, entretenimento e informação de qualidade. Rádio Cotricel, a emissora da terra, sempre ao seu lado. 17 horas e 39 minutos, 5 e 39. Nesse momento iniciam as transmissões da Cotricel FM, antes da nossa cerimônia oficial. Estamos aqui nesse momento no Alto do Tabuleiro, ao vivo para 105.5 e também para 1200 AM, depois da comunicação do nosso colega Neymar Santos com o Super Tarde, nesse momento histórico para a Cotricel, para a Cooperativa Tritícola CPN Limitada, para todos os nossos ouvintes, a quem está nos acompanhando em casa, a quem está no trabalho, você na região, você aqui na cidade, no interior também, ouvindo a gente a partir de agora em 105.5 FM, momento muito histórico para a Rádio Cotricel, que passa agora a se chamar Cotricel FM 105.5, a rádio da nossa terra. Cinco horas e 40 minutos, nosso boa tarde, já quase boa noite ao nosso colega Neymar Santos, que está com a gente aqui nos estúdios também, participando desse momento histórico do início das transmissões da Cotricel FM 105.5. Chega mais perto aqui, Neymar, para falar com a gente aí, né? E compartilhar um pouquinho da tua experiência, desde que chegou aqui na Rádio Cotricel, né, de todos esses momentos que tu vem vivenciando, junto com todos os colegas aqui, com os ouvintes, com os anunciantes da Cotricel, a partir de agora em 105.5, falando em FM. Boa tarde, Neymar. Boa tarde aos ouvintes. Olha, Bruno, bacana disso tudo. Antes de falar de mim aqui na rádio, o pessoal já está mandando um recado aqui, muitas mensagens já estão ouvindo nós no FM. Olha, viu? Aí que legal. Tupanci chegou o recado por aqui. Tupanci? O pessoal pode mandar o seu recadinho e nos dizer de onde que é aqui. Ouvindo a FM 105.5, só nos diga a localidade, viu? Aqui, deixa eu ver, para aí. A Clara tá mandando aqui, tá na escuta no Tupanci, viu, Bruno? Tupanci ouvindo a gente. Som local lá, viu? Som local no FM, local, tá? Que legal. Tava aguardando, já chegou lá. Abraço, Clara, muito obrigado. Já tá no FM 105.5. Os demais, quem manda mensagem pode mandar o nome da pessoa. A Tânia Malé também tá ligada aqui na cidade. Obrigado, Tânia, já no FM 105.5. Muito obrigado a você. Bruno, é uma alegria grande pra gente, né? Momento muito feliz pra nós, colegas. Eu, na minha passagem pela Rádio Cotricel, já ao longo desses quase 30 anos chegando na Rádio Cotricel. Então, para nós é uma alegria muito grande poder fazer parte também desta equipe, estar com vocês hoje aqui também. E agora, já a partir desse momento, no FM 105.5. Então, estamos aqui chegando a partir de agora com vocês, Bruno. Estamos aqui também, Neymar, com o nosso colega Luiz Garcia, que é o mais antigo aqui na casa e que acompanhou toda essa evolução, desde aqueles equipamentos, né, que antigamente se tocavam aqui, as fitas cassetes, os rolos, as cartucheiras, como o pessoal chamava, né? E o Garcia acompanhou toda essa evolução e está com a gente também aqui nesse momento histórico. Fala pra gente, Garcia, desse sentimento, né? E um pouquinho da tua trajetória, quando começou aqui na Rádio Cotricel. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos nossos ouvintes. Olha, o momento é de alegria. Olha, a gente está se sentindo aqui renovado, já veterano na rádio. Eu, com muito orgulho, hoje eu sou comunicador, 39 anos, né, desses 43 da rádio, 39, hoje o comunicador mais antigo, eu diria de São Cepé, né, que está em atividade, né, então isso para mim é motivo de muito orgulho. O sentimento não pode ser outro, é gratidão, né, para as pessoas que estão sempre com a Rádio Cotricel na sintonia. A gente chega dentro de tantos lares, né, de tantas casas, né, como se fosse um amigo, um pai, um irmão, enfim, né? Enfim, né? Fazendo parte da família. E realmente foi uma evolução muito grande. Tá de parabéns à direção da cooperativa, você também, Bruno, por todo o trabalho. Foram meses, até de alguns anos, que se levou para a migração. Nós somos uma das últimas rádios para migrar para a FM aqui da região. Mas finalmente esse dia chegou. Um som de qualidade, vem mais novidades por aí, com certeza. O estúdio todo remodelado, não só o estúdio, todos os ambientes da rádio, né, foram remodelados. E a gente está muito feliz por esse momento. A minha trajetória começou em 1984, quando o Enilton me chamou para ser técnico de som, eu não fiquei um mês. E depois já assumi o esporte. Já foi pra locução. E depois fui pra locução, não gostava da técnica. Eu gostava, era da latinha. Gostava de falar, né? E gostava de falar. E contar histórias, né? E trazer a reportagem, né? Então a reportagem tá no meu sangue. E foram muitas coberturas, dá para lembrar de tantos eventos, tantos momentos aqui dentro da emissora e coberturas memoráveis que a gente fez. Lembro de Brasília, falando de Brasília, numa jornada aí do caminhonaço dos produtores rurais, dos movimentos dos produtores rurais. Nós cobrimos a morte de Leonel Brizola em Porto Alegre, eu falei durante o dia inteiro lá do Palácio Piratini. Jornadas esportivas, quantas na vida, se nós fizemos também, jogos do Inter SM, jogos do Tabajara, jogos do Olímpia, a gente percorreu esse Rio Grande do Sul e eu tenho muito orgulho de ter entrevistado personalidades do futebol como Paulo Roberto Falcão, Luiz Felipe Scolari, Ronaldinho Gaúcho, Valdo, tantos outros, Romário, né? Então tudo isso faz parte da nossa história como comunicador aqui na Rádio Contricial, né, Neymar? Exato, e fora as outras coberturas aqui na nossa região, né? É verdade. De movimentos, tanto no jornalismo como na área esportiva. Aliás, um trabalho que tu faz muito bem ao longo desses 40 anos de rádio que você tem, né, Garcia? Te parabenizo por isso e que possamos continuar, Neymar, agora também, né? E eu gosto disso, tá no sangue. Você sabe que eu saí um período aí do Espaço Livre, comandei o Espaço Livre, a transição também do Espaço Livre, tá chegando o nosso presidente da AGERT. Roberto, nosso conhecido certo. Melão. Isso. Mas tudo isso, né? Toda essa história a gente revive agora, né? De momentos que a gente passou dentro aqui da emissora, né? E com coberturas memoráveis, né? Que nos oportunizaram a crescer como profissional, como pessoa. Isso, para mim, hoje é motivo de muita alegria e ver essa rádio renovada, né? Sendo hoje, como tu disse, o comunicador mais antigo, o Bruno também falou isso, para mim é muito, muito gratificante. Beleza. Ô, Garcia, muitas mensagens chegando para nós aqui, viu? Vamos ler, né? Aqui. Eu acho que o mais importante são os ouvintes, né? Exato. Vai tentando ler nesse telefone que eu vou no meu aqui. Os nossos telefones estão congestionados. O pessoal de Santa Catarina Vinosa, o Paulo César, o Pico, que foi nosso colega aqui. O Pico, um abraço, sucesso, muito obrigado. Está sintonizado lá. O Fabinho, em Porto Alegre, ouvindo a rádio no FM. Obrigado, Fábio. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado. Jorge Ares está aqui dizendo que já está na frequência modulada também. Aham. Veio do Tupanci o recado, viu, Garcia? Também do pessoal nos acompanhando lá no Tupanci, chegando com som local à rádio. Thales Bridge também, um abraço pro colega, também mandou um recado para nós aqui. Muito obrigado. O pessoal do bairro São Cristóvão também já ligado no FM. Muito obrigado. Alessi, no Rincão do Teixeira, também está no FM 105.5. Muito obrigado. O Paulo Souza, tô ligado. Abraço, Paulo, já no FM também, nosso abração. E tantos amigos estão mandando seu recadinho, essa mensagem para nós aqui nesse final de tarde, Garcia. A Zaira também, ali da paróquia, tá aqui, tá dizendo que também tá ligada com a gente. Neymar, tô ligada na rádio. Cortesial, parabéns, sucesso para toda a equipe e também os ouvintes, né? Ainda, quem mais aqui? Olha aqui, o Garcia, importante do interior também, que a gente tá preocupado. Lá de Jancidas, o Ornato mandou aqui, parabéns pela FM, tá show, né? FM melhorou o som, viu, Bruno Garcia? Terceiro distrito aí, abraço. Olha, Ornato, aí, muito obrigado. A Vera obrigado. Também tá nos parabenizando aqui. Estou ligado na FM, parabéns para a equipe. Zoraide, bairro Londres, também na companhia da gente. Muito obrigado. Pessoal do interior, se você nos acompanha, mande um recado para cá. Já veio do terceiro e também do Tupanci. Esperamos mais aí do interior, Garcia. Garcia Neymar também está ligado com a gente. Pois não, Bruno? Só para registrar aqui, nós estamos nos estúdios aqui com a presença do presidente da AGERT, que é a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, Roberto Servo Melão. É vice-presidente da ABERT também, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. E presidente do Sindi Rádio também. Vou convidar o Melão para passar aqui, por gentileza. Antes da cerimônia, aqui, Melão, depois a gente vai conversar também mais tempo ali, bastante com o nosso amigo Melão. E o Melão, o presidente Salerno também está por aqui. O Aziz está chegando também. O nosso engenheiro Alfio, que é da Sul Rádio, que prestou toda a assessoria técnica para gente nesse processo de imigração, também estão aqui todos. Vamos com a gente. Vamos botar eles na mesa, né? Aqui, vamos fazer isso aí. Isso, né? Aí, vamos aproveitar aqui antes da cerimônia, porque a gente vai ter uma cerimônia aqui também para marcar, né, o início das atividades em FM e muita gente participando com a gente nessa noite aqui, né? Presidente da AGERT, Melão, agradecer a presença do senhor aqui nas dependências da rádio. Obrigado por ter vindo, né? E por sempre também defender os radiodifusores, né? Foi uma luta muito grande e o Melão é um incansável, né, na luta em defesa da radiodifusão. Nosso boa tarde, Melão. Boa tarde, Bruno. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente José Paulo, que nos convidou e lembro perfeitamente, né, a grande alegria dele quando recebeu a mensagem de que estava liberado a questão do contrato social, principalmente. É verdade. Porque o contrato social da fundação, né, realmente foi um parto que demorou, segundo ele, o que eu vi há poucos instantes, aí 11 anos, né, Alfio? Foi? É, por aí, né? Foi um longo período de trabalho. É. É. A esposa do que teve uma interpretação diferente nos últimos 15 anos. Só um pouquinho, Alf. Chega lá naquele microfone, por gentileza, lá, ó. Pra gente captar ali. Esse aqui o pessoal pegou pra microfone sem fio. Agora sim. Fala, Zap! Chegando aqui também nosso amigo Cláudio Zap, da Rádio Nativa FM, e de todos o grupo também, né, que o Zap representa. Seja bem-vindo a nossa co-irmã, a Rádio Nativa FM, presente aqui. Agora sim, Alf, o nosso boa noite também. Boa noite a todos os ouvintes. E estávamos comentando que essa luta de 11 anos foi em razão de uma legislação de faixa de fronteira, que é de 1973 e que recebeu uma interpretação diversa há 12, 15 anos atrás por parte do pessoal do Ministério e começou trancar os processos porque não andavam, dependia do Conselho de Segurança Nacional e tal. E o que destravou esse processo, como de outras rádios no Estado, foi exatamente a interferência da AGERT através do Melão, que é talvez pouca gente aqui saiba, mas a AGERT é uma das associações estaduais mais fortes desse país, né? Não é à toa que o Melão também é vice-presidente da ABERT. Sim. Né? É um trabalho que ele vem fazendo incansável pela radiodifusão do Rio Grande do Sul, especialmente pelas emissoras do interior do estado. Isso, eu milito há 40 anos nesta área e faço questão de dar esse testemunho aqui, porque é difícil acompanhar esse cara quando ele vai a Brasília para batalhar pelas rádios. Me falta fôlego às vezes. É um batalhador, né? O Zap, senta aqui, Zap. Chega aqui, Zap, também. Esse microfone está funcionando aqui porque a gente utilizou para um microfone sem fio ali na externa. Mas chega perto aí do Alf, por gentileza, para falar para a gente também. E o Zap é que nem a gente, né? O Zap é um defensor da radiodifusão, também um batalhador. E o Zap sabe, né, de todas as lutas desse ir a Brasília, do protocolo, do envio do documento, né, Zap? Seja muito bem-vindo também à Rádio Cotricel. Boa noite. Boa noite. Estamos muito felizes de ver o esforço que a Cotricel fez. A gente sabe que isso aí não é brincadeira, né, Melão? E chega a esse momento extremamente importante de colocar no ar a rádio em FM, que temos a certeza que vai dar uma diferença muito grande, fazendo com que São Cepé se destaque ainda mais, um município que é muito forte no setor agrícola, muito forte na pecuária também, e tenho certeza que a rádio aqui vai, né, Melão? Sem dúvida alguma que trazendo um proveito muito maior para toda a região. Exatamente. É, valeu. Eu tenho certeza, o José Paulo, o nosso presidente, eu achei que ele estava aqui, mas eu tenho certeza absoluta do investimento que foi realizado, né? Logo aí, já está de retorno e está faturando normalmente muito mais do que faturava, porque a qualidade de som que hoje essa empresa vai começar a enviar para os ouvintes, para as suas residências, para o comércio, para os automóveis, enfim, né? Vai ser, e para o mundo, porque hoje com a internet, meu amigo, né? Não tem parte alguma do mundo que não se escuta mais uma emissora de rádio. É verdade. Né? Então, a qualidade de som que está saindo daqui hoje é algo que vai mudar completamente, né, a Rádio Cotricel. Vamos ter que benzê-la aqui, né, com muito carinho, e dizer que o sucesso já está chegando, já chegou. É verdade. Com certeza. A gente parabeniza a comunidade de São Cepé e de toda a região, né, em nome do nosso presidente da AGERT e vice-presidente da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Eu não sei ainda qual é a classe da emissora. Classe C. C. É. Classe C. É. Eu também iniciei com classe C. Hoje eu sou classe A3. Olha aí, ó. Mas o trabalho que nós vamos conquistar. Pode ter certeza que nós vamos buscar a potência, o aumento de potência logo aí. Com certeza. Presidente Salerno, uma palavrinha aqui pra gente antes da cerimônia também, porque é um momento histórico e com certeza o que a gente tá falando aqui vai ficar gravado pra posteridade, né, presidente? Como fica o sentimento enquanto presidente da Cotricel em celebrar esse momento, essa virada de chave, né? Boa noite. Boa noite, Bruno. Olha, realmente o sentimento hoje é de felicidade, né? Não tinha como ser diferente, né? E a felicidade vai ser completa, na verdade, com a presença de todas essas pessoas que representam a radiodifusão no estado, né? Alguns que eu já conhecia de mais longa data. Alguns que eu já conhecia de mais longa data e alguns que eu conheço hoje, mas que sei que participam desse processo todo das rádios do estado do Rio Grande do Sul. E o Melão, em especial, participa não só no estado, mas no Brasil inteiro. E a gente tem que agradecer a cada um deles, eu não vou nominar todos porque a gente vai esquecer algum, né? Mas na figura do Melão, do Roberto Servo... Do Melão. Do Melão, é, tá bem. Que foi um grande jogador de futebol, né? Do Rio Grande do Sul. Não, embora ele seja um pouco mais velho que eu, as últimas partidas que ele jogou eram as primeiras que eu estava jogando numa posição inferior de futebol, mas jogando igual. Né? E que... Tem lá no nosso amigo Pedro, seu primo lá, como também um grande goleiro da época, né? E que a vida proporcionou que a gente pudesse conviver eventualmente e conhecê-lo de longa data e que realmente representa aí toda essa pujança da radiodifusão no estado e grande parte do país. Então a Rádio Cotricel só tem a agradecer, né? Não só o trabalho deles, mas o trabalho aqui de todo o nosso pessoal que está no dia a dia, né? Também, sem esquecer ninguém, todos os nossos colaboradores, funcionários aqui estão de parabéns hoje. E tenho certeza que o que foi feito aqui foi feito para os nossos assinantes, para a comunidade, para os nossos funcionários, enfim. Para o associado disse, também, nossos né? Nossos associados, como disse o Zap antes aqui, eu acho que a cidade está de parabéns e isso a gente tem que enaltecer hoje nesse dia. Exatamente. E a Cotricel que surgiu, a Rádio Cotricel na época surgiu justamente para preencher essa lacuna e levar informação aos associados, são mais de 6 mil associados, né, presidente? Depois o pessoal vai fazer um histórico ali da própria rádio, isso, né, da cooperativa, mas ela é a primeira rádio cooperativa do país, né? E é a primeira rádio fundação cooperativa da América Latina, na verdade, né? Sim. Continua sendo uma fundação, mas a mantenedora é a cooperativa Tritícula CPense, mas é realmente uma das poucas que tem hoje, tanto como rádio cooperativa, como rádio fundação, eu acho que é a única. Sim. Então a gente entende os anseios da comunidade, os anseios de todos, para que a gente continue crescendo. E como diz o Melão, continue atrás de novas inovações e de novas ideias e de novos andamentos de processo para que a gente possa crescer mais ainda. Exatamente. Eu lembro das primeiros contatos assim, em defesa da Rádio Cotricel no Ministério das Comunicações e na Anatel, inclusive, que era muito... Chega para lá. Falou, quando eu falei em fundação, já entortaram o beiço para mim e já não desqualificaram, mas ficou muito difícil. O tempo de diálogo é que nos deu a esperança e depois, então, sim, no Ministério das Comunicações, aí com os nossos amigos, né, o Alfio, né, os nossos amigos lá que foram realmente o Maximiliano, como secretário da Radiodifusão Brasileira, e o William como diretor, né, da Radiodifusão. Então, nos deu muita credibilidade quando eles ouviram também de nós, né, que realmente a Fundação Cotricel era algo real, que não tinha nada de era um trabalho sério. É um trabalho sério. Exatamente, né? Era esse a parte que eu ia fazer. O Melão está relatando é em razão de que há muitas fundações operando canais educativos, que são canais concedidos sem concorrência, e que operam comercialmente. Sim. É mais ou menos a história de muitas emissoras comunitárias. Então, quando fala fundação, o pessoal lá já começa... Já fica... até a gente mostrar o que era e mostrar o que tem por trás e demonstrar que é um trabalho sério. Não, e o problema maior. E a partir daí tivemos apoio. E o problema maior era que o contrato social da empresa não fechava com o que estava lá. No cadastro, né? No cadastro lá do Ministério. E aí, até atualizar o cadastro. Tivemos que reatualizar o cadastro, mudar o estatuto, mandar 13 eleições do presidente atual para substituir o anterior. Ivan, e você quer mandar. E nesse tempo começamos lá com o Dr. Fernando, que era o presidente anterior, terminamos hoje, depois de 11 anos. E ainda eu reconheço aqui em público, com a ajuda de todos esses amigos que nos deram essa oportunidade, porque senão eu acho que demorava mais tempo ainda. Exatamente. Então faz parte desse aprendizado e a gente agradece muito e tem a agradecer sempre todo esse carinho que a GERT teve aí conosco para nós pudermos chegar nessa etapa hoje. E o que a gente pode garantir aqui para todos é realmente a continuidade desse trabalho com foco na comunidade, com foco na comunidade regional onde a gente atua e principalmente na seriedade dele daqui para frente para poder continuar prestando esse bom trabalho que a rádio sempre prestou. Com certeza. Muita gente pergunta pra gente por que que está ocorrendo a migração, as AMs vão terminar? Quem pode explicar pra gente aí? É uma pergunta bem pontual. Muitos nos perguntam, né? Mas por que que a rádio está migrando pra FM? Por que que as AMs estão terminando, né? Está vindo aí a FM, essa migração toda, né? O tiro da moça, quem vai dar vai ser a Rádio Cotricel. Ontem e a partir de hoje. De hoje. Lembrem-se do que eu estou colocando aqui, do que eu estou falando. Lembrem-se disso. Mas, assim, a indústria não vai mais fabricar rádio, receptor, não vai ter mais receptor de AM. Então, está em desuso. Sim. Né? O conserta ou a indústria do equipamento não vai também mais acompanhar, né? Peças. A razão disso é que o AM, a tecnologia usada, é suscetível a ruídos. Todo mundo que escutou AM um dia sabe que quando passa embaixo de uma rede elétrica de alta tensão, a rádio ronca, como todo mundo diz. Uma lâmpada, né, mano? E hoje, a gente, em cada lâmpada de LED, tem uma fonte de ruído elétrico. E em cada telefone, carregador de celular, tem uma fonte de ruído elétrico. E para piorar a situação, os carros estão vindo elétricos também. Não, eu ia falar, nem o automóvel vai ter mais o AM. Os carros elétricos não têm receptor de AM porque não consegue receber AM em carro elétrico. Então, basicamente, a questão técnica é esta. A onda média tem uma propagação muito melhor, vence melhor os morros, os obstáculos, mas a tecnologia usada não permite separar o ruído elétrico da modulação. Sim. E isto foi o que determinou a perda de espaço das rádios AMs para as FMs. Vocês aqui em São Cepé talvez não tenham percebido tanto isto por duas razões que eu imagino, que eu percebo. A primeira é o fato de não ter uma FM na mesma cidade ainda, né, para concorrer diretamente. E a segunda é que a Rádio Cotricel carrega a seriedade, a idoneidade, a responsabilidade da própria Cotricel. Sim. Né, que já é o principal respaldo. Né? Rádio é credibilidade. Né? E a credibilidade da Cotricel está emprestada à rádio também. Sim. Muito bom. Mas a diferença não é vocês que vão falar. A diferença é quem escuta. É o ouvinte, né? Vocês vão ganhar muito elogios. Pode ter certeza disso. Com certeza. E aí começa a mudança. Pode ter certeza e disso. E tudo vem, né? Ao natural. Alguns ouvintes vão descobrir que precisa puxar aquela anteninha do rádio, sabe? Ah, do viu? Receptor, para escutar o FM. Sim. É um pouquinho diferente. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu mandei funcionários meus na casa de muitas pessoas, ouvintes, né? Claro, de idade, né? Pessoas, o nono, a nona, né? Para ir lá e ensinar como é que muda para sair do AM para o FM. Olha no rádio. Né? Eu fiz isso. A questão cultural, você, né? Você não tem que fazer no ar. Você não tem que falar aqui diuturnamente, né? O que tem como fazer para a mudança do rádio. Eu tive que fazer isso mesmo. Isso é uma coisa normal. Eu fiz isso com o meu pai, que por 51 anos foi diretor de uma rádio AM. É, isso aí. Na hora de migrar, tive que ir lá explicar como é que fazia para sintonizar o FM. Faz parte, né, Zap? É. Alfio, só antes da cerimônia, Alfio, a frequência 105.5, quem define? Quem é que escolhe essa frequência aí? Ou é uma série de fatores? Não, a Anatel fez um trabalho considerável. Só que no Rio Grande do Sul, que foi o último estado, e é o estado que mais tem problemas com o Mercosul, porque a gente tem fronteira sul com o Uruguai, oeste com a Argentina, e no norte com Santa Catarina, colocaram todos os canais. Aí, na hora de viabilizar os canais do Rio Grande do Sul, de 139 pedidos, conseguiram viabilizar 39, coisa assim, né, Melão? Aí eu não preciso dizer para vocês que em menos de 48 horas esse indivíduo que está aqui conosco no estúdio nos carregou para Brasília para explicar para eles que isso não era o que a gente não atendia. Acontece o seguinte, o ministro das comunicações é lá do Ceará. E da onde ele começou a fazer a migração? Ceará. E aí veio descendo. E esqueceram que o Rio Grande do Sul tinha Uruguai, Argentina e Paraguai. Pior, Santa Catarina, escolhendo os melhores canais. Então sobrou o resto para nós. E aí, não, para um pouquinho, nós fomos lá e botar a mão na cara deles e dizer, para um pouquinho, vamos falar sério a coisa aqui. Né? Foi ou não foi? Foi, e aí a gente conseguiu flexibilizar um pouco os critérios de inclusão dos canais. Aconteceu... Desde 2017 vem essa briga. E só em 2020 houve a mudança da regulamentação para viabilizar a inclusão de todos os canais necessários. Então, assim, em princípio foi a Anatel. A gente, os engenheiros das emissoras também puderam interceder em alguns casos, não em todos. Onde eles não conseguiam, eles aceitavam que a gente fizesse propostas. Na verdade, a gente basicamente falava, olha, essa rádio vai ser instalada aqui, neste local, não precisa ter as margens de segurança para levar para o outro lado da cidade, essas coisas, e viabilizou. Agora, muita coisa vai ter que ser ajustada depois, mesmo essa questão da classe C, é uma correspondência estabelecida lá no decreto de 2013 da migração, função da potência do AM e da frequência, e ela vai atender muito melhor que o AM em algumas regiões e talvez fique deficiente de cobertura em algumas regiões em função da topografia. E aí que nós vamos entrar com o engenheiro, fazer um novo mapeamento, ir lá no Ministério, na Anatel, e provar para eles que tem condições de aumentar a potência, sim. Tá certo. Essa é a próxima etapa que vem em seguida. É a mesma história do AM, que também desafios. Começou pequeno e depois foi aumentando. Né? E quanto o canal, o número do canal, não interessa. Tenho certeza que nós vamos fazer isso logo. Tomara que dê menos de 11 anos de trabalho. É verdade. Com certeza. Vamos para a nossa cerimônia sim. Aí. Em seguida a cerimônia, então, Neymar vai falando também, alguns ouvintes estão participando aqui, enquanto a gente sobe a trilha musical também aqui nessa... Esse momento é importante, né? Que a Rádio Cotricel, em seguidinha teremos o início aqui da cerimônia, que vai marcar de fato, né, oficialmente aí também, o nosso início das transmissões em FM. Neymar Santos, muitas mensagens muitas aí. E muitas o e telefone muitas não horas. Para aqui, né? Não. A gente teve que. Eu tinha um tio de me deixar preso o telefone. Muitas mensagens, mas muitas. O pessoal mandando recado do interior bastante. Bruno Jazidas, o pessoal na sintonia, feliz com o som da rádio. Muito pessoal dos bairros também mandando recado aqui. Tupan, sim, abraço para o Sincero e para a Mary Pires, feliz, está com som local a rádio lá. Um abraço a vocês aí, muito obrigado. Ao povo do terceiro distrito, Jazidas, São Rafael, o pessoal mandando recado para a gente aqui também. Todos os bairros da cidade. Quem está mais longe nos ouvindo pelo aplicativo da rádio, evidentemente. Evidentemente, aí que o pessoal estão mandando um recadinho também. Nosso muito obrigado. Porto Alegre, Santa Catarina, esse pessoal que ouve aí a rádio através do aplicativo. Um abraço lá, muito obrigado a todos. É muitas mensagens, não tem como eu ler o nome de todos aqui no momento, mas muito obrigado a vocês. É uma boa tarde. Pessoal também do Alto Posto, aí também na companhia. O Toco mandou até o rádio aqui com o sinal da 105.5. Muito obrigado. O Paulo Rafael, abraço também aqui, pessoal nos ouvindo lá nos bairros da cidade, Londres, São Francisco, Santo Antônio, Cristo Rei, muito obrigado, com um som muito bacana da Rádio Cotricel, bairro São Cristóvão, a Paloma lá em Jazidas também chegando com um som bacana lá no terceiro distrito, lá próximo ao CTG Quero Quero, muito obrigado. Um abraço, pessoal também que estão nos ouvindo lá próximo de Santa Maria, também mandando seu recadinho aqui. Tupanci, mais uma vez boa tarde, Mata Grande, Encruzilhada, o pessoal mandando mensagem, muito mandando mensagem de voz aqui, não tem como eu ouvir agora, mas na Encruzilhada também estão mandando seu recadinho, muito obrigado, enfim, todos estão com a gente fazendo essa programação especial da Rádio Cotricel no FM 105.5. Agora são 6:09, depois a gente tenta atualizar mais um pouco de mensagem por aqui. Isso aqui todos os nossos colegas vêm com a gente, pessoal que vier aqui prestigiar. Um abraço, Clóvis, mandou seu recadinho aqui. Pessoal do bairro Vargas também na sintonia, bairro Pontes, nosso muito obrigado. Bairro Santos, bairro Tati, todos parabenizando a rádio aqui pelos... também o Babá que está lá em Roraima, claro, ouvindo nós pelo aplicativo, muito obrigado, parabenizando aqui a equipe da rádio também pela migração, enfim, tantas pessoas estão com a gente, o nosso muito obrigado a todos, são 6:18, temperatura 11. Muito bem, são 6:18, 18:09, Cotricel na FM 105.5. Boa tarde, estamos ligados. Pessoal de Jazidas, um abraço, obrigado. Suzana, um abração para ti. Lá ela é seu João Pedro vindo nós, da Tia Fia, abraço. É Encruzilhada, me mandando mais recados aqui, só não vou poder ler elas, tem algumas mensagens de voz também. A Lúcia Ledura, abraço, Lúcia. Boa tarde, acompanhando a migração. Obrigado, Lúcia, um abraço para ti, pro Gude Bittencourt. Nos acompanhando também o TT lá no terceiro distrito. Boa tarde, sucesso, muito obrigado. Está chegando o som da Rádio Cotricel. Aqui estamos assistindo quem mandou esse recado. O pessoal do bairro São Francisco, muito obrigado. O Raulino também está na sintonia. Um abraço lá no bairro Santo Antônio. Nosso muito obrigado pela companhia de vocês aí. São 18:18, 6:11. Isto aí, tá, cheia a rádio, sinal. Isto, um abraço para você, nosso muito obrigado. São 18:11. Então tá aí, são 18:18, 6:11, Cotricel no FM, aqui tem muitas mensagens, parabéns, sucessos profissionais, aqui o Edson da Funerária, o Edilson, Funerária São Cepé, obrigado Edilson, um abração para vocês aí, tá lá sintonizado com a gente, nosso muito obrigado. Abraço para Lisane lá no terceiro distrito, obrigado Lisane. Estou na audiência, parabéns à empresa lá em Venâncio Aires ouvindo, obrigado. Aqui, esse aqui vem da onde? Estamos no Dito do Mercadito, um abraço, parabéns Cotricel FM, obrigado. A Tânia Malé mandou o seu recado, quem mais mandar aqui? O pessoal do Tupanci nos ouvindo. Que legal, um abraço então para o pessoal chegando com som local no Tupanci. A Rádio Cotricel agora no FM 105.5. É muita mensagem, não tem como eu ler tudo. Volta o que a gente puder, a gente vai lendo por aqui. Parabéns a Cotricel pela migração para o FM. Muito obrigado. Vai ouvindo o dispositivo Alexia. Tá legal. 105.5, um abraço, muito obrigado. Aqui tem mais mensagem. Parabéns, Rádio Cotricel, assistindo pela JGTV no bairro Curtos. Um abraço a vocês, muito obrigado. A Nilce e o Lautério, um abraço. bem, 18h14, 6h14, temperatura 11 graus, o Marion Bittencourt. Marion. Alô, Neymar. Isso. Tudo bem? Tudo. Estamos recebendo, né? Fazendo a social, recebendo os nossos convidados. A Rádio Cotricel FM, a partir de agora, no ar. E uma satisfação imensa contarmos com a audiência dos amigos de São Cepé, da região. E as autoridades estão chegando. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo da abertura oficial, né? Chega o prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno, prefeito João Luiz Vargas aqui, também os prefeitos de Vila Nova do Sul, Sérgio Coradini, o Chiru, prefeito de Formigueiro, lideranças da nossa comunidade, e nós vamos transmitir na íntegra todo o cerimonial de abertura. Vamos lá então, vamos acompanhar aí, né, os pronunciamentos. Chegando as autoridades, passa para Rádio Cotricel FM 5 FM. A partir de hoje, oficialmente no ar, a Rádio Cotricel, né? Lotadas dependências da nossa emissora da Terra, oficialmente no ar, entrando em FM 105.5. Né? Vai ser feito um cerimonial, vai ser feito um ato inaugural, e nós vamos acompanhar ao vivo, agora sim, né? Vou pegar aqui o som, a Zizi vai fazer o cerimonial, nossa colega, né? As autoridades presentes, vamos lá. Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que estamos dando início à cerimônia que marca oficialmente o início das atividades da Rádio Cotricel em FM. O processo de migração de AM para FM da Fundação Cotricel iniciou-se no ano de 2014, junto ao Ministério das Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Durante todo este período, a Fundação Cotricel cumpriu e atendeu a todos os requisitos técnicos e jurídicos para que de fato tivesse o tão sonhado canal em FM. Foram 9 anos de muito trabalho e dedicação para que pudéssemos, no dia de hoje, celebrar mais essa importante conquista dentro da história da Rádio Cotricel, que ontem, dia 11 de junho, completou 43 anos de existência junto a São Cepé e municípios da região. Queremos, neste momento, agradecer a presença das seguintes autoridades. Senhor Prefeito de São Cepé, João Luiz Vargas. Senhor Vice-Prefeito de São Cepé, senhor Fernando Vasconcelos. Juíza da Primeira Vara da Comarca de São Cepé, senhora Lidiane Machado de Oliveira. Juíza da Segunda Vara da Comarca de São Cepé, senhora Lorena Rodrigues Ferreira Marquezine. Presidente da Câmara de Vereadores de São Cepé, senhor Matheus Leão. Prefeito de Restinga Seca, senhor Paulo Ricardo Salerno. Prefeito de Formigueiro, senhor Josélvio Cardoso. O vice-prefeito de Formigueiro, senhor Gilson Murilo Severo. prefeito de Vila Nova do Sul, senhor Sérgio Coradini, o prefeito de Caçapava do Sul, senhor Giovanni Amestoi, está representado neste ato por Luiz Carlos Machado. Presidente da Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT, presidente do Sindi Rádio e vice-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, senhor Roberto Servo Melão. Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República, senhor Paulo Pimenta, que neste ato está sendo representado pelo assessor parlamentar, senhor Júlio Lima. Presidente da Cotricel, senhor José Paulo Salerno. Vice-presidente da Cotricel, senhor Simval Gressler. Também registramos a presença de diretores da Cooperativa Tritícola CPense Limitada, senhores Paulo Santos, Pedro De Franceschi e Marcelo Esbícigo. Também registramos a presença da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Cepé, senhora Niura Rosa, chefe do escritório da Emater de São Cepé, senhora Cristiane Aires, colegas das rádios Coirmãs, Rádio Nativa FM de Santa Maria, senhor Cláudio Zappi, e Rádio Integração da Restinga Seca, senhor Wilson Carlos Cirolini, a imprensa local, Jornal A Fonte, A Palavra, o CPense, Jornal do Garcia Online, que transmite ao vivo esta cerimônia. Comandante da Brigada Militar de São Cepé, Tenente Márcio Ricardo Pinto da Silva, Sargento Everaldo Souza de Oliveira, Comandante da Brigada Militar de Formigueiro, Comandante do Corpo de Bombeiros de São Cepé, Sargento Luciano Vargas Pontes. Agradecemos também a presença dos demais parceiros da Rádio Cotricel e todos que se fazem presentes no dia de hoje. Neste momento, convidamos todos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Será o Hino Nacional Brasileiro sendo executado neste momento na abertura oficial da Rádio Cotricel FM 105.5. Pela própria natureza, as pedras fortes, o mar e o povo, e o tempo todo. Cotricião FM 105.5. Algumas autoridades. Cerimonial aqui, de abertura oficial. Chegando algumas pessoas, mas também. Sonorização da nossa aí, FM 105.5. Teremos a presença do presidente do Sindicato Rural de São Cepé, senhor José Aurélio Silveira. Também a Delegacia de Polícia de São Cepé, doutora Carla, terá uma representação aqui nesta noite também. Convidamos o padre Dalvino Dalmolin Júnior para dar a sua bênção aos novos estúdios da Rádio Cotricel. Não sei se faremos isso ao final do ato, ou ele pode falar aqui agora? Exatamente, neste ambiente. Padre Dalvino, que tem o espaço das 18 horas, a oração da Ave Maria. Quando eu vinha de Formigueiro para cá, eu vinha pensando como evoluiu, né, a comunicação. Eu me lembrando Jesus que subia numa montanha para gritar lá para os seus discípulos, para poder ouvir. Hoje nós temos aqui a FM, a Rádio Cotricel, que vai se tornar um canhão de audiência, né, para levar a melhor informação, comunicação, também a nossa a parte espiritual, a Ave Maria. Até hoje não fiz Ave Maria por uma causa justa, vou rezar uma Ave Maria agora, já que aqui em São Cepé, a Nossa Senhora das Mercês, quase tudo nasceu no colo de Nossa Senhora das Mercês, o município, quase tudo foi no regaço de nossa mãe, nossa padroeira, Nossa Senhora das Mercês. Então nós queremos pedir que a nossa padroeira aqui de São Cepé, Nossa Senhora das Mercês, também Lando de Moura, que foi o que inventou o rádio, não é santo, mas ele com certeza vai interceder que dê bom funcionamento, boa audiência para essa emissora aqui, a Rádio Cotricel FM. Convido todos, então vamos rezar a oração da Ave Maria, que é uma oração bíblica, que embora menciona Maria, mas tem Jesus como centro. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido todos a estender a mão assim, vamos juntos abençoar o estúdio, aqui a Rádio Cotricel FM. Pela intercessão de Nossa Senhora das Mercês, São José, desça a bênção fecunda, poderosa da Trindade Santa sobre esse espaço sagrado de comunicação, de bom funcionamento, de também boa audiência, para que todos nós possamos nos comunicar através desta rádio aqui em São Cepé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cotricel FM 105.5, cerimonial de abertura. Também só fazendo um adendo das aqui, que nós padre citamos, Dalvino, né, o Dalmolin, senhor Wilson Cirolini, gerente da Rádio Integração, também bênção, é gerente da 97.7 FM. Nossa colega Zizi Machado faz o cerimonial. A primeira rádio cooperativista da América Latina, Rádio Cotricel, entrou no ar em 11 de junho de 1980. Na frequência de 1540 kHz, 250 watts, na BR-392, quilômetro 232, Altos do Tabuleiro, com o objetivo de preencher uma lacuna existente na área da radiodifusão em São Cepé. Em 19 de outubro do mesmo ano, passou a operar com 1000 watts, na frequência de 1200 kHz. Tendo como mantenedora a Cooperativa Tritícola Cepense Limitada, a Cotricel, a Rádio Fundação Cotricel tem por objetivo a informação séria, o entretenimento, a cultura e a difusão do cooperativismo, aproximando as distâncias na área de atuação da cooperativa. A emissora da terra, como é chamada, sempre operou com os mais modernos equipamentos, abrangendo a região central do estado, sendo ouvida em Formigueiro, Restinga Seca, Vila Nova do Sul, Caçapava do Sul, Santa Maria e no interior de muitos outros municípios da região. A Rádio Cotricel sempre marcou presença em eventos como a Expo Inter, abertura oficial da colheita do arroz, Expo Feira Regional de São Cepé, Sinuelo da Canção Nativa e nos principais acontecimentos de São Cepé e região. O processo de migração iniciou em 7 de novembro de 2014. Em abril deste ano, obteve seu licenciamento para operar em FM na frequência 105.5. A Rádio Fundação Cotricel, que a partir de hoje passa a se chamar Cotricel FM, orgulha-se em fazer parte do dia a dia de São Cepé e região e agradece a todos que, de uma forma ou de outra, trabalharam e ajudam a construir esta importante história de sucesso. Convidamos agora o supervisor da Cotricel FM, senhor Bruno Garcia, para que faça o uso da palavra. Nosso diretor, Bruno Garcia, vai fazer Boa noite a todos, serei de poucas palavras, mas é um momento de muita celebração, porque foram 9 anos de muita luta. O processo da migração começou em 2014, estamos aqui hoje comemorando, né, celebrando esse momento tão importante para a Rádio Difusão de São Cepé, da região. Agradecer a cada um dos nossos ouvintes que nesse momento estão nos escutando no AM ainda, de repente, no FM 105.5, ao apoio incansável da Cotricel através do presidente Salerno, a todos os colaboradores, a quem trabalhou na pintura, né, a quem trabalhou em cada detalhe aqui da rádio para que tudo ficasse bonito e tudo ficasse pronto. Nosso amigo Paulo Santos também, nosso colega da Cotricel. O Paulo sabe muito, né, das lutas diárias que a gente teve junto ao Ministério, junto à Anatel, para envio da documentação, para que ficasse tudo de acordo com aquilo, né, que o Ministério vinha exigindo. Também agradecer ao nosso amigo Melão, presidente da AGERT, que é um incansável na luta dos radiodifusores também. O Melão foi peça fundamental nesse processo. Ao nosso amigo Alfio, nosso engenheiro da Sul Rádio também, que cuidou de toda a parte técnica, todo o processo técnico da FM, todo esse processo da migração. Estamos mais uma vez celebrando, né, e agradecendo cada vez mais a vocês que sempre fizeram parte dessa história. A todos vocês que estão presentes, a quem está nos ouvindo, a quem está acompanhando, se a gente for citar cada um aqui, a gente vai acabar esquecendo, mas cada um fez parte, está fazendo parte dessa história. Muito obrigado e vida longa à Cotricel FM 105.5. Bruno Garcia, nosso diretor, coordenador, falando, fazendo a sua explanação, a Convidamos sua manifestação. Agora o presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, da AGERT, presidente do Sindi Rádio e vice-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, senhor Roberto Servo Melão, o seu pronunciamento. Cotricel FM 105.5. Roberto Servo, presidente da AGERT, vai fazer a sua manifestação. Amigo, prefeito de São Cepé, João Luiz Vargas. Prefeito Coradini, meu parente, meu querido irmão, Paulo Salerno, nós temos que eleger esse homem a deputado federal nas próximas eleições. Chiru, meu querido amigo, até meio conterrâneo, né, Dona Francisca, ali são muito, muito achegados, né? Família Mesomo. Meu caro presidente José Paulo. Demais autoridades aqui da Justiça, da Brigada Militar, Civil, enfim. Companheiros, amigos, empresários que estão aqui hoje participando desse momento muito importante. Eu digo muito importante porque, a partir de hoje, a Rádio Cotricel, ela vai enviar a todas as residências, automóveis, a todos os locais que possuem um rádio FM, a partir de hoje, ela vai enviar qualidade de som. Muda completamente o momento que era. Quem tem uma emissora, quem tem um rádio para escutar uma emissora da FM, sabe perfeitamente o que eu estou falando aqui, comparado com o AM. Pois, eu dizia, quando iniciou a migração, estávamos já como presidente da AGERT, e me perguntavam qual seria a diferença, porque o investimento é muito alto, muito elevado. Tem que mudar praticamente todo o sistema. E eu dizia, pegue um carro e vá embaixo de um transformador em qualquer rua da cidade, ou vá a Porto Alegre, lá na rua, na Independência, pega a Independência e coloque o teu carro embaixo lá de um transformador, escute, coloca na Gaúcha, que é a mais potente do estado, e coloque a Gaúcha para ver qual é a qualidade de som que você vai ter lá em Porto Alegre, embaixo de um transformador. Isso que eu dizia para os associados da GERT, porque o investimento, houve até muitos questionamentos, até hoje. Eu estou voltando de Não Me Toque na sexta-feira, e lá inaugurando novas instalações. O presidente, ele tem uma rádio AM e uma FM, e ele não quer mudar o AM, entendeu? Então fica difícil ainda a compreensão, e o digital chegou. Não há como mais nós retroceder, nós temos que caminhar e muito aceleradamente. Bem, como é aqui a questão, né, da potência, que nós temos que aumentar logo aí. E vamos trabalhar para isso. Mas eu queria dizer que é verdade, a Cotricel está de parabéns hoje. Mas eu cumprimento é a população, João Luiz, que está recebendo uma nova emissora de rádio. A partir de hoje, é uma celebração que a empresa Cotricel faz em homenagem à comunidade de São Cepé, trazendo qualificação. Eu não preciso falar em credibilidade, porque partindo de uma empresa como é a Cotricel, nós já sabemos do que se trata e o que se faz aqui nessa emissora de rádio. Aliás, só para que lembrem-se que enquanto nós tivemos 2-3 anos de pandemia, o rádio até era meio questionado pela televisão da questão da credibilidade. Pois, passado a pandemia, nós hoje, no Brasil, não há nenhuma pesquisa que não aponte a maior informação com credibilidade, se chama rádio. E isso, por quê? E aqui eu faço a homenagem, não a ti, meu querido amigo, não a mim, mas aos teus comandados que aqui estão fazendo e vão fazer a nova emissora FM. Estes são os responsáveis pela credibilidade. E é isso que nós temos que parabenizar o Rádio Brasileiro, que é as pessoas que lá fazem. Nós somos proprietários, sim, somos proprietários. Fazemos rádio, sim, fazemos. Mas quem faz a emissora de rádio é o locutor, é o comunicador. E a esses é a nossa homenagem muito carinhosa. Tenho certeza que a GERT e o Sind Rádio, nesse instante, trazem aqui um abraço muito fraterno a essas pessoas que fazem o rádio. Nós acreditamos em vocês, tenho a certeza absoluta, Bruno, sob o teu comando, né? Vamos fazer uma grande emissora de rádio aqui. Pois, o que mais eu vou dizer? Que fazer o que um presidente da GERT ou vice-presidente da BERT, quando chegar lá, vai fazer a mesma coisa, que é buscar a solução para aqueles que precisam. Eu não fiz nada demais, tenho certeza absoluta. Estivemos lá brigando, verdade, muito. Eu sou do tempo ainda do Ivan, no teu lugar, Bruno, né? Que pegava o telefone lá em Brasília, olha, prepara aí que eu tenho que mandar isso aqui urgente para cá, na frente. E eu falava isso na frente da Anatel, na frente do Ministério das Comunicações, para mostrar a eles a minha preocupação. Nós estávamos com um problema muito grave aqui. Mas enfim, hoje é dia de festa e o que passou faz parte da nossa corrida. E eu queria simplesmente te entregar uma placa que marca, né? Eu vou fazer a leitura. Vem cá, Paulo. Neste momento, Roberto Servo faz a leitura de uma placa que está sendo entregue ao presidente Paulo Salerno, presidente da Cooperativa de Tritícula CPS Limitada. Uma homenagem especial neste momento, lotadas as dependências da nossa Rádio Cotricel aqui, um sonho que se torna realidade. Vamos fazer uma fotografia. Pronunciamento do Roberto Servo, presidente da nossa Agerte, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão, homenageando o presidente da nossa cooperativa, o Paulo Salerno. Convidamos agora o prefeito de São Cepé, o senhor João Luiz Vargas, para que faça o seu pronunciamento. Prefeito municipal de São Cepé, João Luiz Vargas, vai fazer uso da palavra neste momento. Cotricel FM. Transmitiu o que nós entendemos da radiodifusão. E nós ficamos, às vezes, procurando longe o que está junto a nós. Tu tens uma representação tão importante e significativa, que pela tua modéstia não deu todas as manifestações que tu fez desde 5, 6, 8 anos atrás para chegarmos a este dia. Então, Formigueiro, Restinga, Vila Nova e nós em São Cepé queremos inicialmente agradecer o teu esforço. Aliás, o Sérgio não se lembra. Eu só saio de São Cepé se o Sérgio vai comigo. O Paulinho sabe disso, o Churu. Nós chegamos lá na Câmara Federal, tinha um movimento bárbaro lá numa uma sala daquelas, que iam ouvir o Roberto Sérgio. Mas esse homem eu conheço. Aí eu olhei, era o Melão. A gente não vê aqui na nossa terra a importância que tem algumas figuras, e muitas até, que têm uma importância significativa no cenário nacional dentro das suas características, das suas representatividades. O José Paulo Salerno, ele é responsável, junto com o Simval Neves Gressler, filho da Mariquinha e do Arno, em termos a receita que temos hoje, Formigueiro, Restinga, Vila Nova e São Cepé. Se não é Cotricel, nós não tínhamos pago a folha. Vocês sabem disso. Então, José Paulo, companheiro de muitos anos atrás aqui na cooperativa. E tu vens reforçado pela presença daquele que deixou um vazio, embora a presidência da FAMURS esteja com um amigo, um companheiro, mas a representação, Paulinho, foi extremamente importante para a nossa região. Quantas vezes a gente ligava para esse menino e reclamava de perfuração de poços, de sei eu o que. E ele, ajojado ali com o Beto Fontenelle. Uma representação extraordinária, né, chegou em certo, para a nossa região. Eu não vou falar mais que uma hora, Zizo. Deve estar todo mundo de pé, não tem cadeira para todos. E o Paulinho está lá no fundo me olhando. O Paulinho Silveira, Pedrinho também. Eles são uma espécie de móveis permanentes da construção, entre outros. Mas para... Muito aqui. Registrar a importância que é, e aqui está a nossa brigada militar, o corpo de bombeiros, os vice-prefeitos. Alguns não vieram, ficaram trabalhando. Os que vieram aqui também estão trabalhando. Veio o Gilson, veio o Fernando Vasconcelos, e eles somam as nossas atividades, como tens lá ao teu lado o experiente companheiro, e o Sérgio tem uma moça com bastante experiência. Eu faço esse registro, Ziz, para dizer da importância que é quando a gente chega numa cidade, José Paulo, e perguntam para a gente, mas se tu vai a Formigueiro, tu tem que visitar o prefeito, a juíza aqui, são extraordinárias, a senhora que chega aqui, a delegada, está aqui a nossa delegada, e o padre, opa, o padre é indispensável. Nós estávamos numa reunião há pouco ali, junto com o Fernando, a vereadora Zilca, o vereador Tavinho e o vereador Matheus. E disseram assim, o padre vai estar lá? Eu disse, claro que se o padre não vai, não vai sair a inauguração. Não vai sair. Registrando o agradecimento desta extraordinária oportunidade que foi construída ao longo do tempo, e aqui foi uma marca que começou lá quando, no passado, tínhamos modelo de rádio. Era a Rádio Guaíba, que de saudosa lembrança, o Celso Costa fez todos os primeiros passos. E deu passos tão importantes que hoje a Rádio Cotricel divulga e chega em tantos caminhos e vai chegar ainda mais agora com 105.5, que o escritório Santa Rita Remates, representado pelo um grande jogador de futebol, Renatinho Mota, vai poder espargir por aí a venda de gados por pouco mais de nada. Mas aqui está presente o Cirulini com duas rádios, um homem e uma menina. E está aqui o Cláudio Zabat. É 99.5. Sai dali e vai para o 105.5. E vai também lá para a Restinga Seca, unindo todos nós. Agradeço, cumprimento. E eu vou dizer que o Bruno, extensão de quem veio lá de Formigueiro. Lá de Formigueiro, todos os teus familiares. E aqui é uma provocação para Formigueiro, para Restinga, para Vila Nova. Nós temos aqui o nosso canal de televisão. Está aqui, JGTV. Por isso, agradecendo a todos. E quando eu dava aula de geografia, e faz muitos anos, ninguém era nascido aqui, nem sendo livre. Pedrinho era guri. E, aliás, moravam juntos. Geografia, o Paulo Leão, ele e eu. Quando eu dei a primeira aula e perguntei, tem alguma dúvida? Os alunos disseram, nenhuma, porque ninguém prestou atenção no que eu disse. Muito obrigado. Rádio Cotricel FM, prefeito João Luiz faz a sua explanação e segue o cerimonial. Convidamos agora o presidente da Cotricel, senhor José Paulo Salerno, para que faça uso da palavra. Presidente Paulo Salerno, da nossa cooperativa Tritícola CPS Limitada. Boa noite a todos. Eu, na pessoa do João Luiz, saúdo a todos os políticos e autoridades presentes. Né? Na pessoa do Wilson, saúdo os nossos amigos da Rádio Difusão e que também estão presentes da imprensa. E na pessoa do Gilmar, que está ali, que é nosso representante do coordenador de núcleos, né, do Conselho de Núcleos, que faz parte do Conselho de Administração, a todos os presentes, a todos os nossos associados, que são o motivo inicial e principal de toda a história da Cotricel. Os senhores já ouviram uma partezinha da história, né, relatada por Zizi aqui, e também já ouviram, por todos os que me antecederam, as brilhantes colocações quanto às pessoas que nos ajudaram muito durante esse período. Mas eu sou obrigado a ressaltar novamente algumas pessoas que realmente foram decisivas para que a gente tivesse esse momento. Aqui o pessoal que nos ajudou, lá o engenheiro Alfio, o outro senhor que foi da montagem, que estava Dornelles, né? O Melão, que todos conhecem por Melão, que é o Roberto Servo, que é o presidente da GERT, que, como disse o João Luiz, na sua modéstia, não relatou nem um décimo de todo o trabalho que ele teve para que a gente pudesse chegar nesse momento sendo uma radiofundação cooperativa. Vocês não imaginam a dificuldade que foi para provar que a cooperativa era a mantenedora da rádio, mas que não usava a fundação em benefício próprio, que, infelizmente, é o que às vezes acontece com algumas fundações dentro do país. Ao contrário, durante muitos anos, ela foi a mantenedora, realmente, desse processo da rádio. E agora, graças à bela gestão dos últimos anos, não só do Bruno, mas também anterior, um pouco a ele, nós temos uma rádio que é superavitária e que se mantém pelas próprias pernas e que fez todo esse investimento que os senhores estão vendo hoje. E eu acho que a gente tem que ressaltar isso até para os nossos associados. E aqui, nesse agradecimento, na pessoa de um dos nossos assinantes, vamos dizer assim, dos nossos clientes, representando praticamente todos, mas claro que a gente não poderia convidar todos, o Renato, que é um dos mais antigos dentro da propaganda dentro da rádio. A gente tem que agradecer a eles, sem dúvida nenhuma, que proporcionaram esse momento para que a gente pudesse ter toda essa estrutura funcionando como os senhores estão vendo. É o mais antigo e nunca parou. Meus parabéns, Renato. Renato sempre teve junto. A Santa Rita Remates é um anunciante que nunca saiu da rádio. 43 anos, nunca saiu da rádio, sempre permanentemente anunciando conosco. A rádio funcionando e que mantenha a estrutura toda que a gente possa hoje passar para a FM. E eu espero realmente, como o Melão colocou, se me permite chamar de Melão, porque eu acho que Roberto Servo é eu que me lembro do nome, mais alguns, né? Mas o Melão, pela simplicidade dele, que a gente possa realmente continuar nessa luta e continuar crescendo, aumentando a potência, tendo mais condições de poder prestar um bom serviço para a comunidade de São Cepé e para toda a comunidade onde a Rádio Cotricel alcança. É ruim a gente nominar porque às vezes esquece de alguém. Então eu quero pedir perdão se eu esqueci de alguém que foi decisivo nesse processo ou que esteve junto, mas sinta-se abraçado, sinta-se homenageado, sinta-se acolhido, mesmo não estando hoje aqui, até porque, como eu também coloquei para o nosso pessoal, quando a gente foi fazer uma pequena lista para poder fazer essa cerimônia, era impossível nós convidarmos todos os que mereciam estar aqui, e a gente pede desculpas também àqueles que a gente não pôde convidar. E eu vou pedir uma desculpa especial para o João Luiz, que pelo protocolo seria o último a falar, mas como eu vou quebrar esse protocolo todo, né, eu tive que ficar por último para fazer isso, senão não ia ter como, até porque depois eu vou convidar o Melão, o João Luiz, mais o Bruno, e o Paulo e o Simval, para que nós possamos ir ali fazer a troca simbólica nos estúdios, né? Enquanto depois todos podem ficar bem à vontade na pequena confraternização que nós vamos ter aqui na parte externa. E agora a gente vai aproveitar, então, quebrando esse protocolo, nós vamos, em nome de duas pessoas externas, homenagear alguns dos convidados que estão aqui. E o João Luiz, eu sei que ele vai usar e ele gosta. Vai ser feita uma homenagem especial neste momento. Vamos acompanhar, forma, então. O Melão também faz questão de homenagear. O Melão e o prefeito recebendo uma lembrança do grupo Cotricel. A partir de hoje estamos em 105.5. Essas duas figuras representam as homenagens que a gente gostaria de fazer a todos que estão aqui presentes ou que não estão, mas que sintam-se homenageados. Internamente, vocês me permitam quebrar mais um pouquinho o protocolo, e eu vou chamar aqui o Bruno e o Paulo Santos, que está lá no fundinho, para que eles venham aqui na frente, porque a gente, sem dúvida nenhuma, tem que reconhecer o trabalho diferenciado que esses dois acabaram fazendo durante esse tempo todo. Não que os outros não tenham feito também um trabalho bom, mas que reconhece aí, em nome da diretoria minha e do Simval, eu vou convidar o Simval para que ele venha aqui e me ajude a entregar um dos presentes, para que a gente faça essa justa homenagem aos dois. Sendo homenageados também, o Paulo Santos, o Bruno Garcia, que é o atual diretor, né, sendo homenageados ali o Simval, vice-presidente da nossa cooperativa, né. Bom, presidente Salerno segue. Por isso, eu acho que nós vamos, as pessoas que a gente convidou para fazer ali simbolicamente a ligação da rádio, vai tirar as fotos ali. E o restante dos outros convidados. Vem cá, Ziz, eu estou atropelando? Não. Não dá bola, isso é normal. Não, na verdade é isso mesmo, o presidente vai junto com o prefeito, com o Melão, com o Bruno, fazer a ligação simbólica do Sinal FM. E depois todos estão dados a visitar os estúdios, quem não conhece. Então, um coquetel que estaremos servindo ao final do ato. E já, desde já, obrigada. Okay. Vamos registrar esse momento histórico. Rádio 105.5 FM. Vai ser feita a ligação né, dos transmissores oficialmente. O Bruno, juntamente com o nosso colega, o colega Milton, estão todos ali posicionados, o prefeito, Roberto Servo, presidente da nossa cooperativa, Paulo Santos, Simval Gressler, né, registramos também o nosso Cláudio Zap, né, marcando presença neste ato oficial e histórico, né, porque São Cepé agora tem a sua FM 105.5. 105.5, programação sinal FM é outro padrão, outra qualidade no ar. E vamos então, neste momento, né, os nossos convidados, né, que estão marcando presença. Estúdios novos, microfones novos. Olha aí. Rádio é emoção. É colocar seu coração em cada programa transmitido, em cada notícia contada, em cada música tocada. É ter um meio de comunicação como um membro da família. É abrir as portas da sua casa para o locutor todos os dias. O rádio é emoção, é paixão e nada mais justo do que celebrá-lo todos os dias. Para os amantes de rádio, a sintonia vai além das estações. Sintonia é ouvir o radialista dizer exatamente o que você precisava ouvir em um momento difícil, sem ao menos conhecê-lo. É ouvir sua música favorita logo pela manhã, por uma simples coincidência. É ter dentro da sua casa um amigo em forma de meio de comunicação. E nesses 43 anos, conquistamos milhares de amigos. Quantas vezes ouvimos dizer que o rádio não tinha futuro? Que a televisão o tornaria obsoleto? E mais agora, com a era das mídias digitais, cada vez mais presente nas mãos de cada cidadão, que muitas vezes se transformam em fontes para as nossas notícias. Mas o rádio vem resistindo por anos e entrando na casa de milhares de ouvintes todos os dias. Ele é o único meio de comunicação com capacidade de abraçar todos nossos problemas através de palavras, músicas, piadas e muito mais. Nossa história de 43 anos inicia em 1980. A primeira rádio cooperativista da América Latina entrou no ar em 11 de junho de 1980, na frequência de 1540 kHz, 250 watts, na BR-392, quilômetro 232, Altos do Tabuleiro, com o objetivo de preencher uma lacuna existente na área da radiodifusão em São Cepé. Em 19 de outubro do mesmo ano, passou a operar com 1000 watts, na frequência de 1200 kHz, tendo como mantenedora a Cooperativa Tritícola Cepense. A Rádio Fundação Cotricel tem por objetivo a informação séria, o entretenimento, a cultura e a difusão do cooperativismo, aproximando as distâncias na área de atuação da cooperativa. A emissora da terra, como é chamada, sempre operou com os mais modernos equipamentos abrangendo a região central do estado, sendo ouvida em Formigueiro, Restinga Seca, Vila Nova do Sul, Caçapava do Sul, Santa Maria e no interior de muitos outros municípios da região. A Rádio Cotricel marca presença em eventos como a Expo Inter, abertura oficial da colheita do arroz, provas do cavalo crioulo e expofeiras ligadas ao agronegócio. Realizamos coberturas memoráveis como o Grito do Campo, Marcha dos Produtores Rurais a Brasília e tantos outros acontecimentos que fizeram a história do nosso estado e do Brasil. Já na área cultural, transmite festivais de música nativista, como o Sinuelo da Canção Nativa, Carijo da Canção de Palmeira, entre outros. Somos uma das emissoras que esteve mais vezes presente em coberturas da Festa Campeira do Rio Grande do Sul, FECARS. Acompanhamos a trajetória de entidades folclóricas e culturais ligadas a São Cepé, inclusive com cobertura de eventos culturais na Argentina e Uruguai, onde tivemos a participação de grupos de danças da cidade. Inclui-se também no seu currículo a cobertura de eventos esportivos do futsal e futebol de campo, acompanhando as equipes representantes da cidade. E sobre a Expo Inter, que citamos anteriormente, vamos completar neste ano 30 anos ininterruptos de cobertura direto de Esteio. Todos os anos estamos lá, em loco, acompanhando tudo e registrando os fatos que movem a maior feira do agronegócio. E finalmente chegamos ao grande dia da migração, tão sonhado por todos nós. A luta não foi fácil, ficamos quase por último na fila das emissoras da nossa região que já migraram, mas quem espera sempre alcança. Os entraves burocráticos foram imensos, mas o dia finalmente chegou. Queremos agradecer a cada um que esteve envolvido nesse processo. Citar nomes poderia incorrer em alguma injustiça, pois muitas pessoas foram fundamentais nesse processo. Nossa única palavra é gratidão a todos. O rádio já nos provou por diversas vezes o quanto é possível se emocionar com transmissões, notícias, músicas e programas. Cada palavra que sai pelo rádio entra em milhares de corações e é responsável por despertar sentimentos poderosos. É nesse sentimento que a Cotricel FM, a rádio da nossa terra, quer reforçar ainda mais esse momento tão importante para a nossa equipe e direção da Cotricel, liderada pelo nosso presidente José Paulo Salerno e pelo sempre dedicado e incansáveis pelas questões administrativas da Fundação Cotricel, Paulo Roberto Borges dos Santos. Juntos seremos mais fortes. Viva a Cotricel FM 105.5! Rádio Cotricel AM, São Cepé, Rio Grande do Sul, ZYK 342, 1.200 kHz, 1.000 watts de potência, a emissora da terra, www.radiocotricel.com.br. Muito bem, agora vamos às intervenções, Rádio Cotricel 105.5. Eu vou começar meu trabalho de reportagem com um anunciante da rádio que nunca saiu, ele ficou permanentemente anunciando conosco, e é o nosso Renato. Oh, oi, agora sim, estou perdendo um pouco o sinal, alô, Renato Mota, proprietário do Santa Rita Remates, vou pedir licença ao tenente aqui, é um anunciante permanente, sempre continuou conosco, desde o início da rádio até hoje. Renatinho, a gente agradece em nome do Grupo Cotricel. Boa noite, quero cumprimentar a Rádio Cotricel para essa maravilha que agora vai se transformar e dizer que é uma satisfação muito grande de nós participarmos desse evento, uma vez que hoje também a gente está fazendo 45 anos de atividade em São Cepé com os remates de gado. Coincidentemente, até o Salerno falou e eu falei para ele que nós estávamos. Isso para nós. a maneira hoje de se vender através da internet, virtualmente, vamos com essa rádio e vamos ser melhores atendidos, mais com um melhor divulgado. Vou pedir licença, eu vou pegar um outro equipamento, depois eu converso com o tenente. Ok, vamos tentar aqui, né? Falamos com um dos anunciantes, né? Agradecer ao Roberto Servo Melão, muito obrigado, Melão. Obrigado aí pelo teu esforço, tu foi incansável em Brasília para fazer essa transformação, né? Da nossa Rádio AM para a FM, tu que é um empresário do meio de radiodifusão e ao mesmo tempo tu não deixaste, né, de transmitir, fazer o teu trabalho, o teu esforço para que a rádio se tornasse FM. Olha, realmente hoje é um dia muito feliz para mim, alegre, porque pude, ao longo, né, da minha vida como presidente da GERT, e poder resolver vários problemas, como foi aqui de Sansepé, com um problema gravíssimo que havia no contrato social, e hoje para a prova de que era sério, a empresa séria, enfim. E nós fizemos esse trabalho voluntariamente, mas sempre levando o nome da GERT em todos os rincões que chegamos aqui do Rio Grande do Sul e no Brasil. Lá em Brasília, principalmente, é onde nós galgamos lá muita amizade, muito compromisso, muita seriedade e responsabilidade. E eu vou falar bem, bem objetivo, assim, eu me sinto hoje um homem realizado, feliz por ver uma comunidade com uma emissora, novos estúdios, com a mudança de frequência, com a modulação saindo do AM para o FM. E isso é sucesso. Tu sabe perfeitamente o que eu estou falando, né? E vamos levar esse sucesso agora até os familiares desse rincão que se chama Sansepé. Um abraço, Melão. Muito obrigado, viu? Sansepé te agradece. Muito bem. Deixa eu pegar aqui, que aqui eu estou melhor colocado, porque tem muita gente, né? Neste momento, o prefeito Chiru, vou pedir licença aqui para o Garcia, está falando para a JGTV e fala para a Cotricel. As questões que são momentos de se discutir, enfim, Garcia, informação para todos. Né? A gente está aqui trazendo os parabéns para a família Cotricel, enfim, a grande família Cotricel, que é um orgulho. Para Formigueiro, para São Sepé, para Restinga, enfim, região, estado do Rio Grande do Sul, posso dizer. Estamos aqui juntos, trazendo os parabéns e desejando vida longa e dizendo que o município de Formigueiro está sempre com portas abertas, cada vez mais para que essa rádio cresça e que conviva cada vez mais lá em Formigueiro, levando e trazendo informações. Tá bom, obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito Chiru. Enfim, a Rádio Cotricel, né? Agora em FM, qualidade no ar, uma outra emissora servindo a comunidade na qual você é o administrador, é o prefeito da nossa querida Formigueiro, prefeito Chiru. Marion, como eu falei, assim, ó, São Sepé, Formigueiro, Restinga Seca, a região toda está de parabéns. Como é bom a gente ver as transformações, as construções. Essa é uma sensação muito boa. Isso é bom para a comunidade, é bom para os líderes, é bom para o município. Essa sensação que vive a administração total da Cotricel, né? Integrando a empresa Cotricel, grande empresa, a rádio Cotricel. Essa sensação que vocês têm é a sensação que nós, gestores dos municípios, buscamos, né? Transformações, tecnologia. E é tão importante a radiodifusão. Eu estava conversando com o Garcia e dizendo do prazer de ver ícones da nossa região aqui presente hoje, prestigiando, né, essa transformação da Rádio Cotricel de AM para FM. Enfim, importante isso. Isso significa transformação, vitória, conquista, coisas melhores para a nossa comunidade, né? No sentido da comunicação. Enfim, parabéns, parabéns à Cotricel. Obrigado, parabéns, Formigueiro. Disponha sempre. Valeu, prefeito Giru, muito obrigado pela sua presença. Veio prestigiar aí a abertura oficial, lançamento, abertura oficial da nossa Cotricel FM, rádio que a partir de agora, né, está em FM, né? Eu quero conversar dois minutos com o Dornelles. O Dornelles tem um papel fundamental, ele é um dos técnicos mais respeitados no estado do Rio Grande do Sul, montou rádios em toda a região, montou a nossa medianeira lá em Santa Maria, eu estava trabalhando naquela oportunidade. Dornelles, preparar, organizar uma rádio não é para qualquer um. Marion, boa noite a todos os ouvintes. É, realmente, eu diria assim, eu posso dizer que eu sou abençoado por ter esse dom, sabe? Hoje mesmo eu recebi alguns elogios pelas montagens, por tudo aqui, e realmente, eu acho que a gente tem que gostar do que faz, e eu tenho feito isso, fiz várias emissoras, montei vários estúdios, então isso aí tudo é uma coisa assim que é muito gratificante, né? É tu ver funcionando, quer dizer, eu tava... hoje é um dia assim que tu fica naquela preocupação que nada pode dar errado, né? Mas isso aí assim, com o tempo tu aprende também a já ir uns dias antes deixando funcionar e tal, essas coisas assim, para não ter nenhuma surpresa, né? Claro que às vezes alguma por questão de obras, coisas assim, atropela. Mas assim, realmente eu fiquei muito contente de ter sido convidado para fazer esse trabalho aqui. Eu acreditei muito, o Bruno, quando me ligou, marcou a primeira reunião com o Paulo, com a equipe da cooperativa, tudo. A gente foi muito sincero, um falando para o outro. E o projeto que foi apresentado, sabe, é uma coisa que valia a pena, porque não era uma reforma, assim, de, como você diz, de meia a meia e tal. Não, vamos fazer tudo novo, vamos fazer coisa boa, melhor. Então, assim, eu acho que tu tem que usar e tu tem que passar para o teu cliente uma confiabilidade. Quer dizer, bota equipamentos de qualidade, não adianta querer economizar em coisas assim mínimas e que tu vai começar a te incomodar logo em seguida. Então, eu acho que nós conseguimos conciliar, assim, por qualidade de equipamento, sem precisar trazer equipamentos do exterior, que não há necessidade, em emissoras pequenas, mas... conseguimos montar uma boa rádio. Eu acho que a rádio está bem estruturada e ela vai tranquilamente ter muito tempo aí para aproveitar esse equipamento, isso que foi feito. E como diz o outro, desejamos uma vida longa à Rádio Cotricel FM. Valeu, Dornelles, parabéns pelo trabalho. Como é que é o seu nome, por favor? Alfio Rosin. Eu sou o engenheiro que fez o projeto no Ministério, na Anatel. Parabéns pelo seu trabalho, viu? A gente fez a parte toda da migração e eu ouvi o Dornelles, que está sendo muito humilde ao comentar o trabalho dele. Eu estava conversando com ele há pouco aqui. Qual era o assunto que vocês estavam debatendo? Estava conversando sobre o tipo de instalação, as soluções que ele usou aqui, que realmente impressionam, né? Isso é instalação num padrão que a gente sabe que está muito acima do que a gente vê no mercado, né? A gente atende aí 200 e poucas emissoras no Brasil inteiro. E 200 e poucas emissoras? É, a partir... Quais estados? São 18 estados. Mas os estados que a gente mais tem clientes é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque a gente começou, a gente é de Porto Alegre, né? Começamos no estado, aqui no estado. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia. Mas a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe. Aonde? Mas no Rio Grande do Sul, mais rádios que vocês atendem? Sim, inclusive vi que você falou há pouco da Medianeira, Santa Maria, nosso cliente. Os projetos da Medianeira e da Santuário foram nossos também. A gente tem uma consultoria técnica e jurídica, somos um grupo de engenheiros e de advogados que fazemos a parte, digamos, legal das emissoras, né? Acompanhamos, controlamos datas, vencimentos de outorga, essas coisas são, vamos falar assim, processos burocráticos muitas vezes, e também a parte técnica. O senhor é engenheiro eletrônico? Engenheiro eletrônico. Parabéns, a gente agradece em nome da comunidade CPense, nós que somos colaboradores da Rádio Cotricel, o trabalho técnico de vocês, né? O trabalho eficiente, competente, técnico de vocês. Foi um prazer muito grande trabalhar, a gente já vem trabalhando há um bocado de tempo. Eu nasci dentro de uma rádio, meu pai era gerente de uma emissora, com 12 anos eu fui operador, então esse negócio está na... Tá no sangue. A gente fala que dessa virose a gente não se livra, né? Então, para mim é um prazer muito grande ver uma emissora crescendo como eu estou vendo aqui, né? É um trabalho que a gente sabe que vem de muito tempo. Rádio é credibilidade, e credibilidade a gente não compra na esquina, a gente constrói ao longo de uma história, né? Ao longo de um tempo. E isso é muito bom a gente ver aqui. E com certeza a Cotrizel, que está por trás disto tudo, empresta esta credibilidade também. Isso é fantástico para a gente ver que está dando resultado, que está sendo prestado um serviço a toda a região, né? Ok, muito obrigado, engenheiro Alfio, né? Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Ok, obrigado você pela oportunidade. Ok, valeu. Aí conversamos com o engenheiro Alfio, né? Os caras que colocaram a rádio no ar e colocaram a nossa emissora no ar. Eu vou ficar por aqui, né? Na sequência eu volto. Podemos rodar uma música aí, Hamilton? Nosso Hamilton Rodrigues. Eu volto em seguidinha, ouvindo mais pessoas. Eu ouvi a parte técnica da rádio. Os homens que colocaram a rádio no ar, que montaram os estúdios. Claro que teve a participação da nossa arquiteta. Como é o nome dela, Bruno? Lilian fez a parte arquitetônica aqui do estúdio, né? A parte física, né? E a parte técnica dos nossos engenheiro Alf e do Dornelis, que são mestres, né? Trabalham, para se ter uma ideia, 200 e poucas emissoras de rádio eles trabalham, né? Para te ver a credibilidade e a competência dos caras, né? Impressionante. Eu já volto em seguidinha, Hamilton, com a transmissão ao vivo. Estamos em FM 105.5. Muito bem, estamos de volta à cerimônia dessa migração, né? Do início das atividades da Cotricel FM 105.5, momento de muita emoção. A gente não hoje não conseguimos atender aos nossos ouvintes. Temos muitas ligações, o WhatsApp bombando aqui também na Rádio Cotricel. A gente quer agradecer a cada um de vocês que está nos ouvindo nesse momento, a você que está no interior, você que está aqui na cidade, Formigueiro, muita gente nos ouvindo aí em Formigueiro, Restinga Seca. Ligou pra gente, pessoal do Tupanci também, o Neymar tava relatando pra gente mais cedo aqui. E amanhã, então, a partir das... Na verdade, agora não tem mais a partir das 5, né? A programação agora é 24 horas. Então, quem ouvir a Rádio Cotricel agora, 9 horas, vai ter a Voz do Brasil, né? Como tradicionalmente acontece. Das 10 à meia-noite, teremos uma programação mais voltada ao público jovem. Músicas pop, internacional e também sertanejo do momento. E a partir da meia-noite, uma seleção eclética para você ouvir, da meia-noite até as 4 da manhã, das 4 às 5, Musical Nativista, e às 5 da manhã, Neymar Santos estará ao vivo com vocês, a partir da manhã, no Querência Maior, em AM e FM, AM 1200, FM 105.5, a partir da manhã com vocês, o colega Neymar Santos comunicando, lendo seu recado. Foram muitas mensagens, né, Neymar? O pessoal mandou aqui hoje, o pessoal que ligou, participou aí do Tupanci... É gente de toda a região aí, né, que esteve participando com a gente aí, que mandou a sua mensagem, né, Neymar? Exatamente, Bruno, boa noite, bons ouvintes, Cotricel no FM 105.5, também no AM. É verdade, Bruno, pessoal, muita gente da cidade, do interior, de Formigueiro, várias pessoas mandaram recado para nós, Tupanci também, terceiro distrito, enfim, a cidade, os bairros. E muita gente fora também nos ouvindo, é claro. O nosso muito obrigado. E amanhã estaremos a partir das 5 da manhã ao vivo, viu, Bruno? Ao vivaço. Ao vivaço, amanhã, 5 horas, no Querência Maior. Para nós falar tudo isso mais de tantas pessoas que estão ligando para a gente, que não pôde atualizar. analisar tantas mensagens que nós recebemos na noite de hoje. Mas amanhã eu estarei cedinho com vocês ao vivo, 5 da manhã. Exatamente, 5 da manhã, amanhã o Neymar Santos. Às 9, Espaço Livre Especial, participação ao vivo do ouvinte. Vai poder ligar, dizer de onde está escutando a rádio. Quiser parabenizar a rádio também, mandar sua mensagem. Amanhã estaremos liberando o telefone ao vivo para vocês, então. No Espaço Livre, a partir das 9, segue a programação da Rádio Cotricel, agora em FM 105.5. Você, nosso ouvinte, que está acompanhando aí, é parte fundamental desse processo de migração para FM, né? A gente quer agradecer imensamente a todos que trabalharam nesse processo, a Cooperativa Tritícola CPense Limitada, que é a nossa mantenedora, a toda a equipe aqui, está aqui a assessora, a Juliana, né? Que é assessora da imprensa da Cotricel também. Dá uma palavrinha aqui, Juliana, no FM também, né? Falar desse momento importante para a Cotricel, para a rádio também. Boa noite. Boa noite, Bruno. Uma alegria imensa estar aqui contigo, estar celebrando nessa migração que a gente trabalhou tanto. Estamos muito felizes, é um momento marcante para a nossa Cotricel, para a Rádio Cotricel, agora a nossa Cotricel FM. E para mim, pessoalmente, é um prazer imenso estar trabalhando com vocês e poder auxiliar nessa migração que foi fantástica e vai ter muito sucesso daqui para frente. É verdade, muito obrigado, Juliana, e sucesso aí para todos nós, né? E vem aí muitos projetos pela frente. Com certeza, muitas coisas boas virão agora na nossa Cotricel FM 105.5. É isso aí, obrigado, Juliana, assessora da Cotricel, participando com a gente aqui também. Vamos dar seguimento então à nossa programação. Olha, eu recebi muitas mensagens aqui no WhatsApp da rádio. Olha, eu não consigo ler todas as mensagens aqui, depois com calma a gente vai ler aqui, tá certo? Eu recebi muitas mensagens, pessoal que mandou foto, mandou os parabéns, mandou um vídeo aqui também, que está ouvindo a Rádio Cotricel, nosso amigo canal, o Romualdo está ouvindo a gente. Quero mandar um abraço aqui ao nosso amigo Rafael, lá da Soldar Metais, que fez todo o layout aqui na parte externa da rádio, ficou muito linda. Para quem vier aqui na rádio a partir de amanhã, vai ver o nosso layout, ficou sensacional, hein? Quem chega ali na faixa já vê a placa ali da Cotricel FM 105.5, ficou muito bonito. Trabalho aí do nosso amigo Rafael e toda a equipe da Soldar Metais, um grande abraço para ti. O Rafael mandou até fez até um vídeo aqui do nosso discurso, né? Do início das atividades. Nosso amigo Zeca Vieira, que é gerente da unidade da Cotricel, lá em Restinga Seca, também mandou os parabéns aqui, desejando sucesso. Obrigado, Zeca. Só agora eu consegui ver a tua mensagem. O Eduardo Leães, que é o assessor lá da GERT, também acompanhando. A Zoraide Terezinha Silva mandou também os parabéns. E amanhã o Neymar estará lendo, então, todas as mensagens na programação da Rádio Cotricel FM 105.5. Muita gente mandando aqui a mensagem. Amanhã o Neymar lê todas as mensagens, todas as participações aí que chegaram no telefone, no WhatsApp da rádio, no WhatsApp do Neymar também. Pessoal parabenizando e compartilhando com a gente esse momento muito alegre, né? Que foi ontem aniversário da rádio e hoje o início das transmissões em FM. Mais algum recadinho aí, Juliana? Eu acho que importante a gente agradecer a Zaveu, né? O nosso amigo Juliano Kogo, que fez toda a reformulação da identidade visual da Cotricel FM. Agora a gente tá com um layout moderno, que quem ver vai logo identificar que ele faz parte da Cotricel, porque o nosso layout tem o nosso catavento, né? Importante para o nosso cooperativismo, para reforçar a importância da primeira rádio cooperativista da América Latina. Então, o nosso catavento faz parte dessa rádio querida. Então, para mostrar que vocês são uma parte da Cotricel e podem sempre contar com a gente. É verdade, nosso muito obrigado. Como eu disse, as mensagens a gente lê amanhã no programa Querência Maior, a partir das 5 da manhã com o Neymar Santos. Teremos programação agora musical até as 9, depois a Voz do Brasil, programação musical das 10 à meia-noite, da meia-noite às 4 da manhã, musical variado para vocês. Das 4 da manhã até as 5, musical nativista. E às 5 da manhã o Neymar chega com vocês no programa Querência Maior. Vamos soltar a nossa vinheta, a nossa nova plástica aqui da Rádio Cotricel, agora a Cotricel FM 105.5, né? A rádio da nossa terra, seguindo por aqui com a nossa programação. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam a nossa cerimônia e que estão também compartilhando, né, esse momento de felicidade, de alegria, né, a todos vocês que fazem a Rádio Cotricel acontecer. Um grande abraço!